Nós hoje, no Jantar Popular, convidámos o Movimento Protejo, que vai apresentar o seu trabalho, vai apresentar o amor das suas vidas, ou um dos amores das suas vidas, que é o Rio Tejo, por sinal o maior rio da Península Ibérica. Por sinal também é um rio que corre aqui mesmo ao ladinho, é só andar 100 passos e caímos nele. Os abusos de utilização deste rio e a forma como se tem poluído e inclusive a privatização, né, do seu uso são coisas que não podemos deixar passar e achámos que no Gaio também era um tema que não podia faltar. Já tínhamos tido aqui a malta dos rios livres, que foca mais as barragens, mas também tem como objetivo os rios possam ter o seu curso e serem saudáveis e fazerem aquilo que nasceram para fazer, literalmente. E pronto, está cá o José, está cá o Orlindo, acho que é o José que vai começar para falar mais do movimento, não é? Depois o Orlindo vai falar de casos mais específicos, percebi bem? Vou falar do rio que eu encontrei e o que eu fiz. Okay. Porque há pessoas muitas vezes que vêm na televisão e não se apercebem do resto. Sim. Só metem aquele que vai nos trazer mais próximo ao rio. É só mais ou menos isso. O que eu filmei e o que eu fiz. Pronto. Ok, ótimo. Bem, eu. Então, pronto. Eu chamo José Moura, sou de Lisa, que é o lugar mais amontante no Rio Tejo, em Portugal. É o Alto Tejo em Portugal. É onde existem as fábricas de celulose. E faço parte, sou um dos porta-vozes do Movimento Protejo. Nós neste momento somos três porta-vozes. É a Ana Brazão do Geota, eu sou o José Moura, mais a norte, e o Paulo Constantino, que está na barquinha. O Movimento Protejo é uma rede de cidadãos e outras organizações ao longo do Tejo, e cada um tem a sua forma muito particular e peculiar de estar na vida e de ajudar a esta causa. Eu tenho trabalhado mais em background e estou mais nos bastidores, a tentar fazer ligações com a Espanha, com os movimentos ambientalistas ali perto, na Extremadura. O Arlindo está mais abaixo e o Paulo Constantino mais abaixo está. E nós temos pessoas ao longo do rio. E quando acontece qualquer coisa, nós comunicamos todos entre nós. Debaixo desse teto temos a organização, que é o Movimento Protejo. O Movimento Protejo é uma organização, sem como é que era aquela expressão que há bocado me faltou, está aqui a pessoa, que não tem parte jurídica, como é? Pronto, personalidade jurídica, exatamente. Isto vai ser uma conversa informal. Como vocês já perceberem, nós aqui somos os amadores, eu sou, estou em background, não aparece assim com a retórica, falando com os powerpoints. Por acaso, o Paulo Constantino deu dois powerpoints, que estão muito exaustivos, e então eu vou optar por não olhar para os powerpoints, que eu não fui que os construí, foram-me dados e nem os trabalhei. E pensei assim, eu vou trabalhar os powerpoints, epá, eu vou aqui fazer qualquer coisinha bonita, epá, mas epá, não faço nada, eu vou chegar lá, já te como, bebo um copo de vinho e pronto, e está a andar. Porque acho que assim, dessa forma, é a minha mais-valia. Eu não, este tipo de trabalho, nós agora, o Movimento Protejo, estamos a ser muito solicitados para apresentações, para escolas. O Arlindo faz bem esse trabalho da apresentação. Eu, o porta-voz, devia realmente fazer a voz do movimento, mas eu não tenho voz. Não tenho voz, quer dizer, não tenho aquela retórica que têm os políticos. E de maneira que não fiz o estudo do que é o Movimento Protejo. Mas eu tenho na minha cabeça e tenho as minhas ideias. Portanto, eu estou desde o Movimento Protejo aparece em 2009. Aparece em 2009 com sede na barquinha e eu apareço também na altura e estou mais a montante. A partir daí começamos contactos com... para perceber o que é o movimento, há que ir ao blog e há uma carta de princípios. Essa carta de princípios foi sendo subscrita por várias particulares e organizações. Neste momento fazem parte do movimento, câmaras municipais, as organizações mais conhecidas em Portugal, eu não as vou dizer, do ambiente mais conhecidas, eu não as vou dizer, porque algumas até já agarrarem a manta, e depois se digo alguma e não digo outra, parece que é um bocado chato. Não devo fazer isso, vou-me esquecer provavelmente de alguma. Mas são muitas, são bastante. Organizações de ambiente e não só. Outras organizações de caráter desportivo, etc. Também não sei, só se olhar para o coisa, mas eu não estudei. Pronto, há essas organizações e depois começamos a ter contactos com a Espanha, a conhecer, fomos a Toledo. Ah, eu vou dizendo as coisas à medida que vou lembrar. O movimento Protejo faz parte dessa rede, que é a rede, esta rede que é a rede da nova cultura da água. E que esta rede tem dois porta-vozes que não é só de Portugal e Espanha. Em Portugal, quem representa a rede é o Movimento Protejo. Uma das nossas reivindicações é que na próxima Assembleia de, para a eleição dos porta-vozes da rede, haja também uma pessoa portuguesa. Porque neste momento são dois portugueses. É um de Toledo e é outro mais a meio do Tejo, em Espanha. É a saudade. E temos feito esta ligação. E nós, para perceber o que é que se passa, porque nós temos que nos queixar, os espanhóis também precisam de nós. E nós precisamos dos espanhóis. E o ambiente não tem fronteiras. O que se passa do outro lado, a nós nos diz respeito e a eles também o que se passa aqui. Mas nós somos mais prejudicados, porque eles fazem logo os transvases à cabeceira, não é? O Tejo vem por aí abaixo e já vem sem água. 80% da água é retirada logo à cabeceira. 80% é bastante água. Porque é um negócio. É um negócio dos regantes. Porque no sul de Espanha precisa de água, de muita água, por causa das culturas intensivas. É um deserto. É um deserto. E então eles precisam mesmo de muita água. Essa água é logo transvasada à cabeceira para a bacia hidrográfica do Segura. É isso que nós temos. Eu também, a princípio, não percebi nada. Agora vou percebendo que um rio não é só um vetor. Um rio não é uma linha. Uma bacia tem água à superfície e também tem água lá por baixo. E não é só um vetor, aquilo tem tantas linhas que vão entrando por aí. Portanto, isso é muito mais. E não se pode olhar para um rio, mas parece que agora estamos. Que logo aqui em Portugal fazem do rio, logo a princípio, quando o rio entra em Portugal, faz do rio um esgoto. O rio Tejo é que não se percebe em Lisboa, porque aqui é o rio, já o oceano, o Mar da Palha, e então há esta confusão, as pessoas não percebem quão poluída está a água do rio Tejo, como ela vem daí para baixo. Mas voltando atrás, aos princípios, às ameaças do Tejo, eles começam logo na cabeceira. Mas o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão veio dizer isso. E veio-nos mandar areia para os olhos a dizer que o rio era logo transvasado à cabeceira e que não era só. Também os esgotos de Madrid vão parar o rio Tejo. E é verdade. O rio, o Rojarama, que é o rio que apanha com os esgotos de Madrid, quando entra no Tejo tem mais caudal que o rio Tejo. Estranho. Como é que é possível? É aí que começam logo os grandes problemas. Mas o que o Sr. Presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão escondeu foi que o rio não é um vetor, é uma bacia hidrográfica. Que muitos outros influentes são metidos no Tejo e que há muita água que entra no Tejo. E que aqui em Portugal o que nos safa agora é o Zezer. Se não fosse o Zezer não tínhamos lá agora a lampreia. Porque há muitos rios. E o Presidente... Porque o Presidente... Aqui, a gente aqui está aqui os sozinhos. Acho que eu hoje vou falar aqui e dizer mal da Celta, já tem mais não. Pois é, isso é... Aqui está entre pessoas que... Não sei. Eu também, olha, também se não terem um processo a mim, também tenho que pedir a reforma. Já não vou conseguir pagar os 250 mil euros. E a gente cá está. Só assim, se houver mais um, também... Eu há dois dias recebi uma carta de tribunal de Castelo Branco. E era uma notificação, e eu não dormi naquela noite e digo assim, mas o que é que eu fiz de mal? E eu que já tenho uma escolha. Porque agora é onde sempre... Mas a carta é porque eu não lidava bem a representante legal. Era representante legal do movimento Protege. Há um processo de inquérito. Mas você não é legal, é informal, porque você não tem. Pois é. Não tem jurídica, eles não têm. Pois é, eles não têm para onde pegar. Mas é, o que é verdade é que, estando debaixo de uma organização, nós temos proteção. Só unidos podemos fazer face a esses problemas. Sim. Se não estivermos juntos, uma pessoa sozinha não consegue fazer nada. E foi assim. E é assim que estamos com o Arlindo. O Arlindo faz parte da direção do Protege. E é este diálogo que é preciso, é este trabalho que é preciso continuar. Porque agora, e tu já sei completamente o que vinha desenvolvido, mas não me esqueça, eu vou seguir aquele enredo. É como o rio, não é? Vou seguir aquele lá o rio, desde que da cabeceira até cá abaixo, e vou falando disso, das ameaças, que eu tenho, na minha cabeça tenho. Mas no PowerPoint está bem escrito. Estão os metros cúbicos da água, transbordando, está isto tudo assim, cor, e as datas e tudo. Pá, mas eu nunca fui bom para datas. E não posso dizer as datas, não é? Que eu não sei as datas de. Tu sabes as datas da primeira manifestação. Já fizemos várias manifestações. Já fizemos. Ai, eu venho aqui especialmente. Porque temos de ter alguém na sombra, faz isso. Eu venho aqui especialmente para vos convidar. É uma descida de canoa. Este é o objetivo com que aqui vem. Uma descida de canoa num lugar que parece um paraíso e fazer um piquenique partilhado neste lugar. Este, e num sítio lindíssimo, que é por baixo das portas de roda. Essa descida de canoa irá se realizar. É muito bonita, mas muito poluída, não é? Não é. Não é, porque a gente estamos atentos, nós estamos a saber, estamos a ver, estamos lá qualquer dia a filmar, para ver como é que está aquilo e vamos logo comigo. Eles também não gostam de ver a gente, andam afrontados. Eles já têm receio. Eles, e a gente, havemos lá ficar dentro de um barco, isso está combinado. Quando está lá a boiazinha, ficamos lá dentro, que a gente não morre, uns poucos dias, com os cartazes, é aqui que nasce a poluição. E eles estão logo cá, escolhido, está lá do outro lado, que é isto, eles estão ali. Eles não arriscam, porque aquilo depois, quando o Rina corre, e depois eu vou-vos explicar, ele sobe. É aquilo que a gente captou, é aquilo que eu filmei, é aquilo que ninguém quis lá ir buscar, é aquilo que ninguém quis mostrar aos portugueses. E vai um cidadão anónimo do buraco e vai lá, vai buscar as coisas. E depois eles aí, depois começou a dar estas voltas, porque ninguém, o governo está aqui perto da gente, nós votamos, não estão preocupados com o Rio. Eles nada lhe interessa, eles querem é dinheiro. E é sobre produção. É isso que interessa. E o resto está tudo a morrer aí por aí abaixo. Uma questão de saúde pública é. É o que é regado ao Mirim, ao Piarça, hectares e hectares de campos. E aqui as pessoas em Lisboa vão comer, parte vem tudo ali. E se vocês escreverem no Google assim, dioxinas das fábricas de celulose, vocês chegam a uma altura e deixam de ler. E são produtos altamente cancerígenos, entram nas células das plantas, eu pouco percebo. O animal vai comer e nós, a médio ou curto prazo, cânceres para cima. Eles analisaram isso nos Estados Unidos, numa universidade, nem sei precisar qual. O produto mais cancerígeno que lá para ser uma fábrica celulosa a trabalhar normalmente. Não é como agora. Agora não é normal. Agora é o que eu vou mostrar ali, de que afirmei os três discos que eu tenho lá cheio de material de 3 anos, que a judiciária um dia se calhar vai-me lá perguntar para aquilo, porque a televisão não mostra. E Roberto, portanto, o teu tempo... Mas já... qual seria o objetivo? Era um protesto ao mesmo tempo? Não, essa descida de canoa tem um intuito, já é a sexta descida que estamos a fazer, tem o intuito de chamar as pessoas pela beleza que ainda o teste é. Porque as pessoas estão fartas do não e da manifestação. Acho que as formas de chegar às pessoas têm que ser através do amor, de apresentar as coisas de outra forma, desta forma lúdica, de olhar para as coisas que ainda temos bonitas, da beleza que ainda tem o teste. E também a poesia, a arte, esta será outra forma. Nós vamos empregar. Nós, por acaso, o Tim dos Chutes e Pontapés ofereceu-se, e há vários artistas a oferecer-se pela causa. Também estamos a preparar para esse dia. Talvez haja um agora, no dia 7, vamos afinar essas coisas melhor, que é o dia da reunião. É dia 19 de maio, sábado. Ah, 19 de maio, sábado. Sim. Nós vamos fazer as inscrições. Vamos fazer as inscrições, vai haver inscrições pela internet. Vai ter um custo, nós vamos ter que alugar canoas. As canoas vamos alugar no entroncamento, que eu já fiz esse contacto. E é obrigatório um seguro. Esse seguro custa 2 euros, acho eu. Portanto, aquilo é capaz de ter um custo. custo, mas vale a pena, porque um piquenique é partilhado, às vezes não encarece muito os custos, cada um leva qualquer coisa e comemos lá na ilha. Nessa ilha já houve o contacto com um senhor que é descendente das pessoas das Azenhas que viviam ali, do Moleiro, que ainda é vivo, que já escreveu há pouco tempo um livro sobre o Tejo, com o Sr. Joaquim Marques, da aldeia, logo por baixo das Portas de Roda, que é a aldeia do Arneiro, Vila Beto Roda, ali perto de Nisa, e vai explicar um pouco, durante o almoço, o piquenique, o que é aquela zona e como é que a cultura do Tejo. Vai-se falar da cultura do Tejo. E de tarde vai haver um encontro em defesa dos ativistas do Tejo, que será em Vila Beto Roda. E vamos mostrar às pessoas o sítio onde é que é a descarga do efluente da Celtejo. Efluente ou afluente? Às vezes eu confundo. Efluente, acho que é. Aflui e eflui. Aflui. Aflui. Aflui. Efluente é esgoto. Afluente é o efluente. É o efluente da Celtejo. É um cano a descarregar diretamente numa fábrica, lamas de uma da fábrica de papel. Como é que é possível fazer isso diretamente para o Tejo, praticamente sem, não havia nenhum tratamento. Fui o Arlindo que fui lá. Continua na mesma. Porquê? Porque eles têm o autocontrole, eles fazem o autocontrole. Fazem o autocontrole, eles é que enviam para a APA, para a Associação Portuguesa do Ambiente, os resultados das suas análises, que até são, que não são feitas mesmo no seu, na sua conduta, são feitas no Tejo. E vocês sabem que mais? E eles cumprem uma norma, um requisito, e essa empresa é subsidiada pelo governo, que é EMAS, é uma ISO, e essas empresas que têm essa ISO são subsidiadas e ganham, e fica-lhes muito mais barata a produção de pasta de papel. O governo está completamente refém do grupo económico Altri. Como é que podemos fazer isso? Como é que podemos resolver isso? Não é só a Celtejo que está aí, não. Não. Seja qual for o ministro do Ambiente, não consegue resolver isso, pá. O governo está. Isto é uma máfia do caraças, pá. Isso é impossível. Como é que podemos acordar de manhã? O Altri é o Correio da Manhã e a CMTV. A revista sabe, a divisão, como sabem, não é? Pois é que eles não. Nunca... E a Mel, não é? Agora. É. A Mel. Há de ver que eles não se preocuparam muito com isso. Não, mas essa hoje foi-me chamada a atenção. Altri. Daí que eu até admiro o vosso trabalho aqui do Gaia, da vossa dedicação à permacultura e aos vossos e às sementes e à justiça climática. Como é que é possível hoje em dia fazer face a essas afrontas? Como é que é possível? Temos de estar todos juntos. Temos. Na descida. É o primeiro passo. E não ter medo da desobediência civil, porque ela é justificada pelos crimes que estão a ser cometidos. Temos que sempre pensar que os crimes que estão a ser cometidos são maiores do que aquela desobediência que eu estou aqui a praticar contra leis que são injustas de qualquer modo. Portanto, são estes dois. Unir e não ter medo da desobediência civil. Pois, unir e não ter medo. Cada vez menos tens de ter medo. Enfrentá-los. Pois, apoguentá-los. Eles têm tanto receio. Pois. Eles começam a ter receio. Nós não sabemos é se algum dia podemos ser. Mas não vamos ter receio. Não vamos ter medo. Não vale a pena. Não vale. Não vamos morrer um dia. Pois. Então, ao menos que se isso acontecer, que seja por alguma causa. Eu ando sempre com o meu cão dentro do carro. Quando vou a qualquer lado, não posso dar arma, mas levo o meu cão. O meu cão é grande. A mim já me fizeram essas perguntas. Muita vez eu digo assim: não faz mal, tal e qual. Morri. Alguém agarra no caso, e então, quando eu estiver morto, ganha mais força. E para a frente. Ou para o coração, ou um carro vem para cima de mim, ou cai o prédio, cai dá uma pessoa, um vaso de cima, que o casal anda a brigar, para a frente. Pronto, já falei que o Presidente da Câmara de Vila Velha de Roda, quando alguém vai pedir trabalho, lá quando não há trabalho, o Presidente da Câmara de Vila Velha de Roda é que diz assim, é que vai dizer, falar com o dono da Celtejo e leva para lá a pessoa a trabalhar. Paga-lhe as férias. Portanto, quando fizemos aquele vídeo lá, fomos identificados pela GNR, exatamente. Amante de quê? Da Câmara. Da Câmara. A imprensa local vive de quê? Da publicação das publicações e das câmaras. Cultura. Não há lá cultura. Então, quem faz as câmaras municipais? As câmaras municipais estão nas mãos dessas empresas. Que dão dinheiro para a cultura. Dão dinheiro para a cultura. Não pode haver cultura. E no meu processo é isso, aquilo até é caricato. Tudo o que eles fizeram. As próprias corridas, o atletismo, tudo é. É a defesa que eles têm no meu processo, aqueles 350 mil euros. Aquilo é também. Sei lá o quê. Apoiam. Nós ajudamos, nós somos uma empresa de. Nós, Celtex, somos uma empresa com de. Com certificação ISO. Ambiental, ESMA. Governo de Portugal. Vence lá o fim. Já deixei de ter feito, estas certificações. Eu estive numa reunião há uns tempos atrás com o Carlos Coelho, e esse falando, o diretor do ambiente. E ele dizia, não vamos pôr todos os ovos no mesmo saco. E sabe para onde é que vai a pasta de papel? 90% da pasta de papel? Para a Alemanha. Eles não querem lá. Eles... E depois onde é que nós mandamos, compramos o papel? À Alemanha. Então, porque que ninguém quer, quem é que é em Portugal? Quem é que nos países, às vezes só vem para esses países, essas fábricas, num rio, ainda por cima num rio, se fosse no oceano, agora num rio, como é que é possível? Ainda por cima o Tejo, um dos maiores rios do planeta. Como é que é possível fazer isso hoje em dia? Será que as pessoas já estão todas a dormir? Ninguém vê nada. Vocês não estão a dormir. Pá, nem conseguimos levar a mensagem. Mas é tão... Como é que se pode transformar um rio num esgoto? O rio é um esgoto. Não sabemos o que fazer. Continuando ainda nas ameaças que o teste tem, e vindo por aí abaixo. E há várias que me tenho esquecido pelo meio, provavelmente. Mas também não vou abrir o barco. É as centrais nucleares? É a central nuclear de Almaraz. Duas, é trilho. Que é a primeira, mas é que nos ameaça pior, ainda por cima naquela zona eu estou a viver, fica a 100 km, uma limpa da minha casa quase. É Almaraz. Uhum. Almaraz fica aí ao lado, ao mesmo lado, já vai ser prolongada por mais anos, já passou do prazo de validade. Pelo menos mais 2 anos, sim. Continua a laborar, não há medições do. À entrada do Tejo em Portugal, não sabemos o índice de radiação que está ali a chegar. Porque não há medições em tempo real. Não há uma sonda que esteja ali e que nos diga agora como está assim. Não. Quando se quer saber fazer uma análise da água, vai levar lá com um balde, mas é só esporadicamente. Não há medições da central nuclear de Almaraz. E, voltando ao Presidente da Câmara da Vila Velha de Ródão, que diz que essas ameaças vêm todas de Espanha, por isso também temos de ter cuidado quando falamos dos transvases. E quando vinha para aqui, diga assim, epá, vou falar dos transvases, pá. Então, se eu vou falar dos transvases, pá, as pessoas ficam a pensar 80% da água tirar o transvasada, logo à cabeceira. Essa água é transvasada para a bacia do Seguro e a bacia do Seguro vai para o Mediterrâneo. Então, contrassenso. Então, a água que devia vir para o Atlântico vai para o Mediterrâneo. Como é que é possível? Realmente o homem consegue fazer coisas para aberrações de uma natureza. Pronto, e eu vou só por aqui este videozinho no fim, o Arlindo fala, e depois a gente pode entrar em diálogo. Isto é aqui os ficheiros. Já me perdi aqui, tinha aqui o Finder aberto, mas este ponto é o outro. Está ali em baixo. Ah, onde é que se encontra? As pestanas. Aqui. Não era o Firefox, não era o browser? Não, o Finder, o explorador do Mac. Ah, o Finder está lá em cima. Aqui. Pode ser aqui. Para o next. E a vez está mal. É um MP4. Não está aqui nesta pasta. Não. Esta pasta tem um. Ah, é. Cadê? Sabe como se chama a pasta? Epá, é. Pasta. Acho que tinha posto Gaia. Por ordem alfabética nunca. Nunca está a parte. Nunca essas. Onde é que está o teu vídeo? Como o teu? Está lá em cima, olha ali. Deve estar esse aí, desconfiquei. Palestra, okay. Cá em baixo. Este? É, mas depois tu tens que me puxar isso para a frente. Abre. O que é que fala? Fala, fala, vai-se tudo. Que tem assim? Vão pôr em pé. Para alguns já sabem, eu sou o Arlindo Pelselato, nasci nesta aldeia, ali da Ortiga. Por isso é que estes focos de poluição começaram a aparecer no rio, tetei-os aqui. E vocês podem por cá perguntar, porquê aqui? Porque esta espuma, que é a poluição visual, só se vê quando a água bate em pedras, quando há em barragens. Tirando disso, vocês não veem nada. Pronto, é ali. Isto aqui é só para vos explicar. Isto foi em maio de 2015, a primeira vez que morreu muito peixe no rio. E eles esconderam ali ao pé da barragem da LVE. Veem-nos ali, não me deixaram filmar, mas eu consegui roubar algumas debaixo do operador da máquina. Mas isto nada se passou, nada importou às pessoas. E estamos a começar esta poluição, portanto foi em 2015 que eu comecei a ver a espuma, mas a primeira mortandade, o que põe as pessoas assim um bocado incomodadas, é a morte de peixe. E acho que aquela máquina fizeram um buraco, enterraram tudo lá no buraco. Tudo. Tudo para não ver. Não se analisou o peixe? Nada, ninguém quis saber daquilo para nada. Foi só eu que lancei no Facebook, não é? Para chegar às pessoas. Na comunicação social não fui lá e chamei alguma comunicação social. Foi no dia da Fátima. Eles estavam todos lá no santuário de Fátima. Ninguém quis cá vir. Então tinha esta rede sem censura que é o Facebook. Que serve hoje para muitas coisas, para movimentar muita gente. Pronto, andas mais é com isso mais para a frente, vai-me rodando para a frente, faz favor. Mas a partir deste dia, isto começou a chegar longe. Um dos deputados de nação, deixa lá falar essa senhora. Climão, tu sabes como é que se avança aqui neste aplicativo? Esta senhora é pescadora lá. Ela estava indignada. Há 40 anos que ela pesca ali. O filho dela teve que ir para a França. Não há ali peixe. Quiser pôr mais alto, pode pôr. Mesmo e ela está muito indignada ali, a senhora Manuela. Portanto, a gente está aqui, para quem que vocês não conhecem o local, é que suba ao rio, é a primeira barragem que encontram. Barragem de Belo Verde, uma barragem hidroelétrica. E depois existe outra, a montante do Fertel, e depois existe a da fronteira, que faz fronteira Portugal, que é a do Cedilho. Depois haverá as outras dentro de Espanha. Anda mais para a frente. Pronto, a partir deste dia, as pessoas começaram, alguns deputados que eu falei... Dia de Natal. Isto na altura que eu era no dia de Natal, 25 de dezembro, eu pertencia ao SOS TES. Esta espuma já lá andava, aqui na capital, ninguém sabia que o rio estava assim, mas ele já estava doente, vejam. Esta espuma que foi falada dia 24 de janeiro, isto já lá encontrava isto tudo. Já isto é que matou o peixe. Só que anda aqui, andamos nesta luta, protesto, desde 3 anos. Nunca ninguém quis saber de nada. Só que havia uma coisa, eu sabia que de onde é que vinha a poluição. Vinha da Celtex, mas era preciso ir lá e filmar. A comunicação social portuguesa é muito, nunca lá quis ir. Não lhes interessava. E vou-vos dizer porquê. Posso passar? Podes passar para a frente. Deixa ver essa aí. Nessa altura eu consegui que em 31 de dezembro de 2015 levasse ver lá a primeira vez alguém que tem mais força que eu. O deputado Carlos Matias para trás. Estava ali e consegui levar o eurodeputado Inácio Faria do Partido da Terra. Mal ou bem, ele foi lá recolher imagens. Imagens não, tirar água e tal, fosse lá com que intenção fosse. Mas consegui que ele lá fosse. E é exatamente aqui neste local é que é onde eu comecei a filmar a espuma. A Águas Negras. Porquê? Porque atrás, aqui um bocadinho disto, ali a montante um bocadinho, há ali umas pedras que é para eles tirarem água para regarem ali numa lisíria, ali ao pé da Alvéria. E elas a passarem ali naquelas pedras, ali já é uma tração, ao passarem, faz aquela espuma e vê-se a cor. Mas, como vocês viram, nunca ninguém quis saber disso para nada. E o que é que deram as análises? As análises nunca deram nada, e depois já vou falar nisso. As análises nunca dão nada, neste momento nunca dão nada. Eu posso-vos dizer... Estão a ver aí, exatamente onde estão os tubos. Estão aqui, como dizem os pescadores, está aqui... Deixa estar agora aí para a frente. Aqui... Qualquer coisa que está mal. Vamos lá. Eu neste dia disse aos pescadores, quando morreu o peixe, a gente sabia que nascia ali daquele buraco. Vinha lá dos tubos. Mas era preciso... Você conseguiu lá para o buraco. Vila Velha de Ronda e Augusta vem de Espanha. Vem de Espanha, o que é que vem de Espanha? Vocês vêm logo com isso aí para os pronto. Ali neste buraco. Só podia vir dali, porque tinha conhecimento com os pescadores que para montante desta zona a água estava transparente, apesar de em Toledo, em Espanha, ela vinha com espuma. Mas aqueles 300 km ele vai fazer a depuração, decantação, oxigenação, os ribeiros que entram, chega praticamente limpa. Pode ter um bocado forte, pode ter um bocado nuclear, mas isso não se vê o hindu. Agora alivia-se com os olhos, veja o cadáver ali no fundo. Querem mais? Eu não sei o que é que querem mais. Vejam para aqui. Vejam onde é que está tudo. Ou seja, tinha que ser um foco de poluição lá. Eu chego aqui para vos pôr. Sim, isto até estava um bocado mal. Mas era ali do buraco que saía, daquele buraco. Isto é 24 horas. Está a ser um bocado mal. 24 horas. Vai. Até essas imagens vêem-se muito bem. Mas pronto, isto aparece lá do fundo. Estamos a falar isto em fevereiro de 2016, para trás. Nunca ninguém se preocupou. Estas imagens são à parte. E outras que eu vou fazer, todas as com meios de comunicação social me pediram as imagens. E deles todas. Todos os meios de comunicação social, portanto, escritas. Nunca ninguém quis passar isto. Eu quando fui ao Hernani só disse a eles, eu só falo com vocês se me deixarem levar uma folha. Levava uma A4 com isto, eles não querem passar. Para mim, estão coniventes com a fábrica, estão todos roubos, todos recebem dinheiro por trás. Eu não posso ser provado em tribunal. Mas, a partir daqui, o que é que aconteceu? Conseguiu-se levar ao local uma comissão de ambiente. Então os diversos partidos políticos foram ao Rio ver com os olhos deles. E começaram em Vila Velha de Ródão, até Constância. Até, aliás, até Algulgã. E puseram no Rio uma equipa do CEPNA, dos pessoal da GNR, do ambiente, andaram com dois barcos durante duas semanas. Já foram apurar Vila Velha de Ródão, as hectares da Ortiga, as queijarias do Pego e muitas mais. Todos os focos de poluição, eles resistaram, tiraram a coordenada, o GPS, e elaboraram um relatório, das quais, naquela altura, já uma das grandes prováveis deste foco de poluição era a Celtej, entre outras. A Centro Oliva, que era outra, aquela pequenina que está ao lado, mas essa serviu de bote expiatório. Sempre a acusaram. A Celtej ninguém tocou. E ela, 99%, eu dizia que eram eles. Mas eu calei, nunca falei no nome deles. Porquê? O Francisco, que é o pescador que cada aparecer ali à frente, ele apanhava lagostim da Louisiana. Sabe o que é lagostim da Louisiana? É aquilo que vocês vão comprar, pensam que é camarão e aqui não está lá camarão nenhum. E é mentira. É isto que os espanhóis compram. Ele guarda, tem pôs-os dentro de uma gaiola, pôs-os dentro de uma gaiola viva, quando tem muitos quilos, os espanhóis compram e levam para lá. Entretanto, o homem tinha aqui lá dentro, uma semana de trabalho, aqui estava tudo morto. Ele chamou o RTP, os senhores da Celtej, como ele chamou o RTP, perguntou ao jornalista e disse que era, é uma calda lá da fábrica Celtej. Recebeu logo três folhas. Nós somos uma empresa com capital social de não sei quantos milhões e vamos agir judicialmente e criminal contra si. O homem ficou logo assim a tomê-las. Foi logo ter com um advogado, foi ao pé do Samuel Infante da Cuercos. Ficou cheio de merda. E ele disse, dá cá os papéis. E toca-me disso para a frente. Publiquei isso. E eles não lhe puseram nada. Avança para a frente. Eles não lhe puseram nada. É este homem. Deixa lá falar. Deixa falar o Chico. O homem está indignado. Ali estava o Pedro Soares da Comissão do Ambiente. Estavam todos ali. Então estava ali a Comissão do Ambiente. Começou ali a falar. Todos os deputados. Eu sou só o que ali. Agora matar. Que eu ando na festa do Lachim e deixar lá lagostins nas redes, nos meus viveiros. E eles fazem as descargas, que eles vão fazer descargas todos os dias. E se eles lá querem os lagostins ou os peixes, e se os espanhóis não largarem a água, se eles fizerem uma descarga, a Celtej, faz uma descarga, larga o líquido. Os espanhóis largam um bocado de água, o líquido vem para baixo. Se eles pararem a água, se eles fecharem a barragem do Verdel, e o líquido não sai, todos os peixes e os lagostins matam tudo. Portanto, quem está a fazer as descargas pode ir para lá, mas a grande poluição, quem está a matar o Rio Tejo, é Celtej, é Centro Oliva. E naquela altura, quem manda, ao fim e ao cabo, são os políticos, os presidentes de Câmara, aqui também é. O presidente de, Vila, de Castelo Branco dizia que vinha de Espanha. Ou o presidente de Vila Velha de Roda vinha de Espanha. O meu processo grande, a acusação que tenho, vem tudo de Espanha. Lá está, a acusação nada vem dali, são os sentidos. E eles é que matam. Mas o Arlindo foi lá afirmar, como vocês viram. A comissão veio e... O pior é que nunca ninguém quis saber da protesto para nada, nem muito menos do Arlindo. E o Arlindo, para ver se ele se calava, viram o que é que aconteceu. Mas eu nunca falei sem o Carlos Matias, que esteve ali a falar da comissão, com a má Assembleia da República, e ele disse que esse é o teste porque tenho provas. Por eles, por autocontrole deles, quando eles, para quem sabe, para sabem tudo o que é autocontrole, eles é que tiram o veneno deles e analisam. Claro que aquilo vai tudo bom, aquilo é um filme que está ali. Mesmo com o autocontrole deles, estavam a poluir 3 vezes mais do que tinham na licença. A partir daí, eles falaram e o Arlindo também fala, essa é a resposta. Eu estava irritado, eu todos os dias filmava, todos os dias via aquilo, cada vez pior, a insistir até... Epá, vocês viram os vídeos, pronto. E insisti com eles. Olhem só ali aquela curiosidade, vem ali aquela mancha, aqui renta abaixo. O tubo está a 20 metros. Foi mais uma vez que eu fui lá de canoa, fui lá no meu gaiado filmar. Claro que eu... Aquilo funciona assim. Se houver água vinda do Rio de Espanha, estão a ver o fumo de uma chaminé. Se houver vento, o fumo baixa. Se não é vento, sobe. Neste caso, se houver água vinda de Espanha, o afluente que sai da fábrica vai ter às portas de Roda, a 2 km. Se não houver água, eles têm de trabalhar para faturar. Aquilo começa, a 20 metros, começa a rolar, parece a bomba atómica. E faz aquele rodelo grandíssimo. E é visível. E é isso é que eles não gostaram. Que... Agora já não é que tem lá uns gajos a controlar. Mas o senhor presidente de Vila Velha de Roda diziam sempre: não, isto vem de Espanha e não é daquilo deles. Então eu vim aqui um dia à inspectora, a Gabriela Muniz, a responsável do APA, para lhe dizer quem é que estava a poluir. Aqui me sempre logo a rir. Chega ali aquilo deles, assim uma mesa cheia de mapas, e disse: isso já para trás. Você está a brincar comigo, oh, doutora? Desculpe lá, a senhora não sabe que é. Eu não vi os meus vídeos, já vinha então, olha assim, não vale a pena, se chamou-me aqui para isso. Vocês sabem o que é a fonte poluidora para baixo, não há mais nada. São pequenos focos, ou do meio atar, ou alguém que vai lá com os óperos e descarrega lá para dentro. Isso é insignificante das águas, não deixa de ser poluição. Como é que isto está à frente agora? Anda para a frente, roda para a frente. Para aí, assim, para as pessoas verem. Deixa aí. Agora aqui, temos o cais do Arneiro. Fica aqui montante, ajudante de Vila Velha de Roda, mais ou menos 2 km. O que é que acontece? Não sei se vocês sabem, o peixe para sobreviver aqui, ou numa parte qualquer do mundo, há uma escala de 0 a 10. 10 é o normal para o peixe. Se for abaixo de 8, é muito complicado para o peixe. Começa a morrer. Aqui, não sei se aparecem os lagostinhos, estão ali. Reparem, o Francisco ligou-me, e não sei porque é que isso não metem. Não, mas depois não está. Não está. Então, isso tem que aparecer as imagens. Então, isto é uma prova. Estes lagostinhos que eles apanham, quando não têm oxigênio, o nível de poluição é imensa, se calhar na escala de 0 a 10 está no 2. Isso é baixo. Ele tem o poder, vem para cima e... É pura, faz igual a eles. E tem lá baixo. Tem mais luz do que eu. Isto é homens com identidade. Está tendo água. Eu não está tendo nada. A história está centrada. E você também concorda comigo que a SL Teste está a fazer este trabalho? Claro, é só ali. Pois, dá você fim. E agora está aqui toda. Então aqui, o que é que aqui aparece? Os tais lagostinhos, eles ligam-me, Francisco. E o lagostinho vem para a margem. Só que ele consegue vir o peixe, o que é que acontece? O peixe, já vos mostro à frente o peixe, vem procurar oxigênio, chega à superfície, dá ali com a boca e morre. Por isso aqueles peixes que vocês viram todos mortos. O lagostinho ainda vem para a margem, as rãs vêm para a margem. Portanto, esse é o pai do Sérgio. Todos os pescadores, estes aqui, pescavam aqui no Arneiro, foram obrigados a ir pescar a montante Vila Velha de Roda. O rio aí, apesar de ter um bocadinho forte, tem vida. É onde eles foram buscar, tiveram que fugir do local deles. E eles vêm para aqui, já vêm da pesca, estão lixados com isto. Porque eles andam numa vida, passaram sempre a vida, há 25 anos que eles pescavam entre a barragem do Fratel, que fica à porta deles, e agora são obrigados a ir para cima. E neste momento que estamos aqui hoje, dia 28, de Vila Velha de Roda ao Fratel, não há lá nada. Ontem vi lá 4 peixinhos, porque eles começaram a vir para baixo, mas morreram grandes e pequenos. Eu tentei meter isto no meio para vocês verem. No meio disto tudo é esta maldita espuma. Quando há espuma, a água não vai boa. E como eu já disse a alguém, muita gente perguntava porquê que aparece a espuma. É como se andasse aqui a lavar aqui esta sala. A gente mete lá o detergente, se nós não mexemos, nada se passa. Mexemos com a espuma, não aparece a espuma. E eles, isto é o veneno que está na água. Quando há espuma, a água está queimada. Só falta medir o nível de oxigênio. Naqueles dias que morreram os peixes, estaria 2. Neste último foco de poluição grande, estava a 1.1. 1.1 numa escala de 0 a 10. Eu estive a ver um comentário no Bangladesh. Estava a 0.8. Nós tivemos que mudar isto de ser mundo. O rio, o próprio ministro lamenta isto. O rio esteve morto. Por isto, esta revolução que houve grande. Bom, reparem, agora dá muito bem para ver. Vejam o outro dia que lá fui. Isto, nenhuma comunicação social, nem TVs, nem nada, nem SIC. Ninguém quis passar isto. Estas imagens são exclusivas minhas. Ninguém quis. E porquê é que eles não quiseram mostrar isto? Eu tenho a minha ideia. Porque se eles forem mostrar isto, imediatamente estão a incriminar a empresa. Porque a montante desta área, se vocês virem aqui, a montante desta área, a montante desta área está transparente, é espelho. É só, vejam aqui, incrimina-nos diretamente. E eles nunca quiseram passar. Porquê? Só a TV Record é que passou, que eles não têm intervenção nada disto. Então, tiveram um comentário com muitas visualizações. E isto é um cheiro muito, muito, muito ativo aqui. E aqui na superfície aparece partículas, talvez com milímetros, partículas que são de quê? São celulose. Essas partículas deviam ficar, que é os tais venenos que lá estão, que as vão retirar, deviam ficar nos tanques de captação que a fábrica tem aqui lá, as coisas seriam retiradas com aterro. Tudo este material vai para as garras dos peixes. Vai botar os tamanhos. Eles usam hidróxido de sódio com um monte deles. Que é ácido. É ácido, fácil de muito grosso. Só que é assim, eles aumentaram a produção muito. E não, os equipamentos que eles tinham não dão conta do recado, como é que costumo dizer. E parte deste livro negro devia ser queimado numa caldeira de recuperação para produzir vapor que é inflamável, vai direto para o rio. E estamos a falar, eles estão a lançar no rio. O equivalente a uma cidade de 30 mil habitantes, imaginem, 30 mil pessoas, uma cidade de 30 mil pessoas, tomarem banho, lavarem a louça, tudo para o rio, direto, sem ser tratado. Imagina, o rio teve que morrer. Mais um indignado, passa um bocadinho para a frente. Então, se eles abrissem quando mostraram, falaram tanto, porquê que nunca puseram isto? Só mostraram na Brandes, mas eu já tinha tomado isto, deixa estar agora aí. Vejam aqui, outro vídeo que foi polêmico. Aqui, é o Zezé. Ali é o Rio Tejo. Mas vocês podem dizer assim, porquê que não há espuma? Está bem para ver a diferença. Ela vai desta cor. Foi um vídeo problemático também. Esta é a água que vocês bebem e ali é o Rio Tejo. Largo para trás, espuma desta altura, tudo metia de óleo. A poluição. Acham que há um peixe vivo ali? O peixe, o pouco que havia, o que estava na barragem, dentro das barragens, não tem como fugir. Este, a montante, pelo ver. É como se fosse fumo, fugiram. Meteram-se nos erros e fugiram. Ali não há nada. Ficaram, por exemplo, posso-vos dizer, a mesma do rio. Eu tenho aquele garoto que já vos mostro que me tentaram matar, o miúdo, por causa de outra fábrica, Masa José. Ali a fábrica. À esquerda é o Zezé, à direita é o Zezé. Sim, e aqui é outra fábrica deles do mesmo grupo, que é a Caima, em Vila Velha, está em Constância. Estes poluem, mas ligeiramente, menos um bocadinho. Pelo menos que eu já fiz logo o filme e quiseram todos matar. Ouvi logo a informação. Portanto, vejam, acham que isto é alguma coisa que está aqui. Este foi um filme, logo num dia teve 300 mil visualizações. Nunca, nunca as televisões mostraram isto às pessoas, as pessoas não sabem o que está a passar. Como é que conseguiu filmar isto? Com o meu drone. Até vos posso contar uma história para vocês rirem. Comprei os drones, mandei-o para o outro lado, ele foi a voar, de repente fugiu-me. Ficou em cima das árvores. É preciso fazermos aqui uma ligação. A questão da poluição do Tejo e da pasta de papel não acaba só ali, na poluição da água, também há a poluição do ar e da petróleo, mas para além disso há os fogos. Nós o que temos hoje em Portugal, a floresta, temos a floresta cheia de eucalipto, crescimento rápido. Para quê? Para abastecer essas fábricas. Por isso, isso não se... Tem vários impactos, tem os impactos dos fogos e tem a questão da poluição. Por isso, quando falamos de fogos, temos que falar também da produção de pasta de papel. No ordenamento da floresta, não pode plantar eucaliptos, continuar a plantar eucaliptos, não pode continuar. Porque não é só a poluição do Tejo que está em questão. É toda a nossa vida, é todo o nosso ecossistema. Porque é a água e são os fogos. Não e podemos esquecer dos fogos. E tens que dizer também, vocês se calhar não andaram muito ao andar. Além, vocês veem poucos só um ninho nos eucaliptos. Os pássaros não vão para lá. Não há vida nenhuma no eucalipto. Não há lá nada. Aquilo suca a água toda. Eu vou-vos dar um exemplo. quando passaram os incêndios na Ortiga, estes grandes que vocês ouviram falar, uma das ribeiras que sempre correu, e fiquei a procurar comer água, e estava tudo seco. Quando passou os incêndios, eu fui para lá, passado uma semana, ai, minha cabeça não está boa, comecei a ficar, estava doido. A tua ribeira levava água como se fosse no inverno, sabe porquê? Os eucaliptos ficaram secos, olha a cor da água, olha a cor da água. Chupam, jantei água e, como não chupar água, ela corre na ribeira. Isto são os chupadores da água. Olha, olhem a cor. Isto é água, foi para aqui. Isto, ninguém falou praticamente nada. Só falaram dia 24. Eu já tinha visto há 3 anos, tenho meus discos cheios. Nunca ninguém quis saber, porque a parte económica, o nosso governo, disseram o gás não vale nada, ainda quer saber destes ambientalistas, nós temos que continuar a faturar e por isso tiraram 52 milhões de dividendos, não é tudo. À conta, sabem do quê? Do rio, que se vocês, se a gente formos. Só mais um. Vocês veem isto aqui, para aí, Bora. Para aí, fazem uma pausa. Vocês estão a ver isto. Vocês ouviram falar na neve da morte. Eu descia com a minha moto muitas vezes a trabalhar, como sabem, sou guarda prisional. Ligava-me e ia a correr, mas eu já sabia que neste canto ia apanhar isto. Vocês vissem isto, vocês não conhecessem, como tivéssemos a falar do teste, que vocês diziam que era isto. Ou neve, ou outra coisa qualquer. Isto é o rio, altamente puro, poluído, com níveis de oxigênio de 1. Ou 0. Durante a noite, o rio leva água e eles trabalham para a calada da noite. E o rio tem um X de horas de chegar de Vila Velha aqui em Lisboa. Se a água pode andar a 12, 13 km, a gente já sabe, 6, 7 horas ela está ali. Então, eu estou ali num sítio protegido, do entroncamento, apanho a queda de Abrantes, apanho o Belvedere. Sim, está bem, está bem. E dá para controlar isto. Agora, eu muitas vezes encontrava isto, e até passava com isto. De manhã, só via isto, as águas cheiravam mal. Sabem quanta comunicação lá social foi este local? Ninguém lá quis ir. Foi lá o deputado da terra. Isto é aqui a parte pior. Sempre isto. Há 3 anos que viu isto. Há 3 anos estão a matar o rio. Nunca quiseram saber. Agora parei só vejo uma coisa. Deixa estar aí. Vejo outra coisa, uma das consequências. Há mesmo, estava ali, há mesmo. Eu filmei este verão, comecei a encontrar estas coisinhas. Milhares e milhares de coisas destas. Sabe o que era isto? Amejo. A amejo do rio. Tipo, estão a ver o camarão, o berbigão. Como o grau de poluição foi imenso, não rodes ainda. Abriu, morreu. Vê acima. E para cima. Morreu. O tamanho de caricas. Milhares e milhares disto. E entretanto, andou ali uma empresa de Lisboa, penso que é a empresa do Instituto, que é o mar, andou, sabe o que é o silúrio? É os peixes gatos, uma espécie invasora. Andou-lhe a pôr chips, mete os chips no chão para saber quantos é que passam. E a senhora já começou a ir ao ordem, morreu tudo, o nível de oxigênio embaixo está tudo morto. Morreram milhares disto, antes de passar para a frente, morreram, eu vim 7 enguias da grossura do meu braço, tudo morto. Não quis dar o alarme no verão por causa das praias fluviais. Estava tudo a morrer no rio. O rio está morto. Ninguém quis saber. Aqui é uma extensão de quantos quilómetros que ele está morto? Se calhar 40, 50, 30, 40 quilómetros. 40. 30. 30. Eu aqui estou na barragem do Fratel. É a seguir 20, logo. 20, vejo 20. O que é que anda ali. Deixa lá rodar aí. Roda. Passa para a frente. Sim. Mais ou menos um. Isto tudo, sempre a encontrar isto no rio. Isto não pode estar no rio. Imaginem que isto estivesse aqui no Cais das Colunas, aqui, no Cais Sodré. As pessoas, isto que está aqui, o que é que vocês dizem? E isto não foi o dia 24 que foi, ainda doeu na televisão. Não tem nada a ver com isso, isto foi para trás. 3 anos que anda a filmar isto. Cheirava mal? Era muito mal. Era isto, está bem de bola, tudo, eu estou farto de ver isto. Lá tem isto dá para vocês, os jogadores nunca mais foram matados. E sabem uma coisa. Couves cozidas já dá muito tempo. É o mesmo cheiro. Olhem aqui, só uma curiosidade, aqui é as pedras da pesqueira que eu estava a falar há bocado. O meu avô, se viesse cá, morria. Era aqui que o meu avô tinha um barco, ficava toda a noite. Era aqui que eu conheci. Com 52 anos tenho muitos pescadores nesta zona do rio. Há muitos pescadores que ainda vivem no Tejo, viviam. Era aqui que eles pescavam. Para sobreviver. Era aqui que eles estavam. Neste momento, se viessem, eles ficavam doentes, acho que morriam outra vez. Pode dar para a frente. É aqui que está uma casinha, só uma parte para vocês riam. Quando andava na escola, não estava muito a estudar. Então vinha 8 km a pé de uma ação e fugia. Vínhamos à pesca para ir para a casinha deles. Punhamos lá um anzol, punhamos uma pedra, punhamos uma minhoca, tirávamos debaixo do mato e tínhamos muitos peixes agarrados. Agora! Olha, não, nada, morreu tudo! É a quantidade de peixes agora mortos. Agora vejam aqui. Com esta poluição toda, apareceu outra catástrofe grande a nível da publicidade, dos média. O meu amigo Francisco, para só um bocadinho, só para dar aqui uma explicação rápida. O meu amigo Francisco é a tal rede que nós temos montada da Protege. Nós temos homens e mulheres no terreno, desde, neste caso, praticamente no Rio todo. Até aqui, mais para baixo, junto a Lisboa, Vila Franca, nos Querupim, temos pessoas que dão informação. E temos a rede montada até lá acima. Porque como é que eu, Arlindo, que até tenho, sou um abusivo, mas tenho uma mulher que vou lá com a máquina, sei que isto vai estar. Porque estes peixes que vocês vão ver aqui, morreram todos, como têm morrido os outros. Só que esse meu amigo Francisco me disse, Arlindo, vem cá que isto está tudo morto. E foi no domingo à tarde. Os pescadores tudo. Os pescadores é, dão-nos a informação. Se lá não fosse, o que é que acontecia? É que esta prova tinha sido embora. Sim, sim. A comunicação social, muita gente. Porquê que eles não foram lá? Eles é que são os policiais, eu sou um amador. Eu apenas estou a cumprir, que é muito falado, o artigo 66. Sabem qual é o artigo 66 da Constituição da República? Todos nós temos aqui, temos, não é o direito, é o dever de denunciar crime ambiental. Dever. É mais que um direito. Porque imaginem só assim rápido, que vocês vão numa terra e veem um depósito de água, vocês veem um carro que parou e lava coisa e vão a correr e partiu a porta e vocês veem uma embalagem no chão com uma caveira. Ele pode ter envenenado a aldeia. Se vocês viram, não fizeram nada, e alguém os viu, vocês são condenados. É como abandonarmos o ferido. E o Arlindo está a fazer isto. Yeah. Isto aqui, e fui lá, e vou-vos dizer, houve outros focos de peixe morto. O presidente de Vila Velha de Roda foi lá tirar os pulos à pressa, para ninguém ver. Agora vejam lá, passa lá para aí. Passa, depois o som. Tens um canal no YouTube? Tenho, comigo, vivo. Põe-se mais alto. Mas até material para um documento. E isto foi onde eu consegui ir, foi onde eu consegui ir, porque há muitos buracos que tu tens que ir. Só se interessam por dinheiro. Eu estou zangado, foi vídeos que eu publiquei no Facebook. Tem logo milhares e milhares de pessoas de comunicação social. Mas isso nem é milhares, de dezenas de milhares. E grandes, e grandes que eu tenho meus vídeos. Que eu, e estou a escrever os grandes. É, que é, é milhares, é só milhões. Escutem logo mesmo. São bíblicos vivendo neste mundo. Placas, estou irritado, não me importa. Tem sucesso na moça, mas isto não é nada. Deve ser algo de jogo. Ainda bem todos. Que existem estas tecnologias que mostrem esta tristeza. Isto é mesmo muito. Muito. Muito cheiro a podre! Isto vocês sabem que cheiro a podre, há muito podre. Vergonhoso. E, mais uma vez, deixem que estou o Chico. Descobrimos o segundo braço do Rio Tejo, é o que está a ver. O senhor Ministro, venha ver, venha, manda aqui os olhos, porque isto não são 100 nem 200, isto são milhões, milhões de peixes mortos no cimo da água. Isto é uma calamidade que está aqui. Isto é uma coisa já fora do normal, isto não é normal, isto é uma coisa fora do normal. O senhor Ministro... E sabem qual foi o... Para só, para aí. Sabem qual foi o resultado do senhor Nuno de Benza? Sabem quem é o Nuno de Benza? Inspetor-Geral do Igamaota. Ele foi lá, foi a primeira vez que eu vi os drones. E também para vos dizer, quando isto morreu, eu liguei para alguma comunicação social. Sabem o que eles fizeram? Ninguém apareceu lá. Se não tivesse filmado, vocês já estavam a ver aqui. Eles apanhavam como foi a câmara de apanhar e levam-os, contem, para a prova não aparecer. Então, neste dia, a seguir a esta mortandade, neste braço e de outros que eu fui, e tenho outros vídeos, foram eu e tudo, grandes, sim, Lúcio Perca, Axigã, tudo morto, em todos os braços. Sabem qual foi o resultado das análises aqui? Está tudo bem. Foram feitas as análises paiapa. Vai acontecer a mesma coisa que está aqui. Este é o pois bem devagarinho que é para ver as pessoas que foste fora. A visitar. Mas além disso, até chegar à barragem do Fartel, há mais uns poucos braços que devem estar em conta. Entretanto, as análises foram recolhidas, saiu na comunicação social, peixes mortos, fui para aí a montes de sítios. Há uma análise. Se morreu o peixe, nós sabíamos que estava do pior. O Sr. Nuno Danza esteve lá comigo, escutem só esta. Inspetor-Geral do Igamaota. Ele é controla os inspectores de ambiente em Portugal. E eu disse assim, Nuno, tu tens de resolver isto. Isto aguenta um ano, não, Arlindo, isto está pior. Isto aqui, daqui, menos de um mês, isto tem que ser resolvido. Vão as análises, vêm para baixo, o senhor Nuno vem falar para os portugueses. A situação, o que é que matou os peixes? Não foi ninguém, está tudo bem, a Celtex está tudo bem. Apenas há uma pequena coloração da água que não é boa. Peixes são esses, Arlindo. Peixes são esses. Estes são albúrdios, mas depois há aí o peixe gatos também. Ah, e no outro braço, eu já estava com estado de composição ambiental. E eu, quando lá cheguei, a gente nem fomos aos outros braços, nem fomos nada. Encontramos 4 ou 5 braços, mas não conseguimos andar para as montanhas, não há estradas, não é? Não conseguimos. Então, isto ninguém tem interesse em dizer, a fábrica sabem que são eles. Mas o barrinho de Fiat Malandro é a Celtejo. Por isso foi aquele processo. Como eu os difamei. Eu difamei a Celtejo porque disse que eram eles. Toda a gente diz que é eles. Ainda hoje não se sabe quem é que fez isto aos peixes. Ainda hoje ninguém se sentou no tribunal de ser responsável pelo crime ambiental. Alguém tem que se lá sentar. Mas quem lá se vai sentar sou eu. Não sei. Sou eu. Estou com a Protejo. Que as associações estão por trás, fechou para lá para me ajudarem. Eu é que sou o bandido. E eles é que mataram isto. O nosso rio, que é o Rio Tejo, vamos para vocês o querem comprar. Qual é o preço do Tejo? As pedras, as azanhas velhas, os paus. Quanto é que vale o Tejo? Não tem preço. Quanto é que vale a fábrica? Tem um preço. E eu, não sou, eu sou contra fechar a fábrica. Apenas trabalhem, mas não estraguem. Porque o rio já cá estava, as pessoas, a jusante desta zona. Há muita gente a viver disto, os restaurantes. O pessoal que gosta de andar de barco como eu, nadar, as praias fluviais, essa gente não interessa, só interessa a fábrica. Pois os acionistas agarram o dinheiro e vão para outro país passear e nós levamos com isto. Mas isto está aqui. Antes pensavam que isto ficava em Abrantes. Não, isto está aqui embaixo, aqui no Tejo. Passou aqui. Desminados. Completamente. E tu apanhaste sim o peixe. Estás jangado aqui. Eu? Mas... Morreu. Para aí agora. Vejam isto. Sabem o que é isto? Aquele peixe morreu por isto. E há bocado disse-vos que o lagostivo é respirar. O peixe anda no fundo. Como ele não há oxigênio, na escala de 0 a 10, a 0 a 10 o 8, eles andam bem. Está 1, 2, eles vão morrer. Sobem à superfície. Deixa, põe a correr. Põe à superfície buscar oxigênio. Mas isto não é a vida deles. Acabam por morrer. Isto é na central do Fratel, que é a segunda barragem que sobe. Eu só borri, não é? Ah, vai ver. Então há aqui uma coisa gira. Reparem aqui neste pormenor. Como é que as gaivotas, e fiquei admirado, conheço o rio, bandos de gaivotas mais pequenas que as vossas gêmeas. Iam lá comer os peixes. Então eles vão à superfície, a natureza. Pá, cá apanhá-los. E eu filmei isso. Peixe está a faltar o som mesmo. Agora, vejam, vejam. Esta espuma, que eu cheguei a espuma da cloro. Olha lá. Está a fazer isto, mas vocês já. Isto é André à frente. Era só, vocês viram ali a cor, parecia Coca-Cola dentro das águas. Há de uma tempo é que é fino. Isto terá para aí 2, 3. Olha, reparem bem, vocês veem a cor? Sim, é sempre muito parece petróleo. Sim, é pá. Esta. Isso é o que tem corrido, é o que passa aqui ao pé de vocês. É o que matou o peixe, destruiu tudo. E eu acuso, eles agarraram no processo tudo o que eu falei, Antena 1, TSF. Ao Munil de Paulo, o Arminho falou, então tenho ali 90 páginas para ter ali dois advogados do Porto e mais um de Lisboa para me queimarem. Metem-se assim com os braços e eu vou ter que provar. Porquê? Porque a espuma... Pronto, agora aqui, foi até o dia 24 que apareceu isto, 24 de janeiro. Eu é que apanhei estas imagens, fiz aquele direto com o Facebook e quando eu vejo todas as televisões estavam a publicar aquilo que era, eu vi muito bem que é outros desenhos. E estas são. Então isto foi o caos total, mas... Parei um bocadinho. Eu já sabia que isto ia acontecer, porque nós andávamos já há muito tempo nisto. O tal Francisco já me tinha dito. Arlindo, vocês nem sabem o que é que vocês vão levar aí. Porque as águas mudaram de cor. Negras, negras. A gente sabia que quando começasse a correr, se estes 7 dias tínhamos lá em baixo. Porque depois vinha a água de Espanha. E assim foi. Começou aqui a correr. Eu no Ortiga, antes destes dias, já tinha filmado isto. Eu tenho a cronologia do Facebook, está tudo. E os vídeos mais importantes estão no meu canal do YouTube. Se quiserem saber, dito-vos o meu canal. Só que eu achei, destes 3 anos que ando nisto, foi o pior foco no ano ainda. E vou-vos dizer porquê. Mesmo que já é alguém infiltrado, não faz mal. Eu sabia o que foi fazer isto. É uma coisa, eu sabia que houve uma paragem em Vila Velha de Ródão. Porque os tais informadores, que alguns estão na fábrica e outros trabalharam lá, vão dando a informação. Então eu sou o cérebro, em tudo em cima, às vezes ficava até dentro da torre lá na cadeia. E informação de um lado e do outro surgiram, acho que até parece um doidinho. Ia saber tudo em direto o que estava a passar. O que é que eles fizeram? Esse espaço que mediou para quê? Para passar de uma etapa para outra. E essa etapa, porquê que eles anteciparam 2 anos? Devido ao nosso movimento, às pessoas do Facebook partilharam, comentaram, conseguiu-se que eles fizessem uma antecipação. Diversas obras, que é uma caldeira de recuperação, que é uma coisa enorme, custou 85 milhões, que vai queimar ali com o negro, e uma grande etapa, que foi, que eles disseram que era muito bonito. Mas tinha que haver uma paragem da velha para a nova, e houve ali 8 dias que eles tiveram parar. O que é que eles fizeram? Como tinham e têm a IAPA comprada, está tudo comprado pelo governo, é uma máfia terrível que está aí baixo, o pior que pode haver. O que é que eles fizeram? todos estes fonentes estavam na Etar Velha, vês tirar e tratar, isso te custava muito dinheiro. O mês tinha tudo comprado. Do que para dentro do rio foi mais fácil. Não passou nada para Etar, nem por nada. Então, os restos limparam a casa toda para o rio. E porquê que eu vos digo isso? E vou-vos dar já a informação. Fizeram isso, mas eu sabia que era de lá, mas não podia provar. Num dia andava lá com uma jornalista da Impala, de uma revista, e vês entrar o carro da CR, e vês entrar o carro da RTP lá para dentro. E estava o António da TVI, o jornalista, e mostra-me o meu processo e mostra-me uma mensagem. Um dos engenheiros que lá trabalha, que havia os dados técnicos, deu uma informação para o Ministro do Ambiente, que tinham largado tudo direto para o rio. Eu já sabia, não podia aprovar, mas vinha a mensagem. Entretanto, o seu Ministro do Ambiente, vocês não se aperceberam disso, porque não sabiam, e muitas pessoas não sabem. No dia 23 à noite teve em Abrantes, não houve comunicação social. E os jornalistas disseram: Orlindo, de muitos perilampos, o gajo andou aí. Então, através dessa informação que alguém lhe deu, que se calhar falou com esse engenheiro, que eles tinham mandado ir para o rio, mandou reduzir os 50%. Mas tudo o que está aqui a passar foi o tal, por isso é que para mim foi dos focos piores, porque isto era horrível o que se via aqui, por isso teve aqueles dias, manteve-se de margem a margem esta espuma imensa, um cheiro horrível. Destruiu tudo. Pode. Tenho-vos de dizer. Para mim. E este é o tal sítio privilegiado em Abrantes. Hoje leva muita água, cai aqui. Agora imagine, o que é que num rio com 1.1 na escala de 0 a 10? Por exemplo, posso-vos dizer logo a seguir, quando o ministro mandou reduzir ao fim de 7 dias a água que veio de Espanha, os níveis de oxigênio passaram para 11.9. Passou. Dava para ter trutas. Agora reparem, porquê? Porque eles reduziram o afluente, estão a trabalhar a metade, estão a produzir, só que não ganham 112 milhões. Vão ganhar, se calhar, 80 ou 70 milhões. Mas eles querem tudo, eles querem o rio para eles. E o que é que a gente faz? Não podemos fazer nada, nós podemos ir matar, que isso é, vamos logo todos presos. E eles continuam a fazer o mesmo. E reparem, depois aconteceu isso. Depois isto foi eles a falar aí no Arlindo, falam lá no Arlindo na Assembleia da República, não sei se é falar de uma pessoa importante, mas falam muito. Agora, para aí só. No meio disto tudo, nós continuamos aqui num impasse. Quem é que matou os peixes? Quem é que destruiu o rio? Ninguém foi. Em Vila Velha de Ródão existem três fábricas. A mãe é a Celtex, é a que produz os venenos todos. Existem duas ao lado, que é a Navigator e a Paper, qualquer David coisa. Frank. Elas estão ao lado daquelas e com o que é que elas já estão a fazer? Eles produzem as fibras, libertam as fibras lá da árvore e dentro de um tubo, é para vocês perceberem, passa a massa, passa tipo cimento. Com água. Passa para dentro de cada fábrica, dentro de um tubo. Para quê? Para produzir o papel, da Navigator sai logo lá, os lenços de papel, tudo o que seja, sai de lá dentro, para não haver o transporte, entra para dentro. Tem um... De uma e outra. Essas duas têm todas uma hectare. E a Celtex tem outra. Mas tudo vai entrar dentro do rio, não mesmo tudo, mas tudo separado. Por isso o ministro disse. Não há problemas quando foi esta análise deste problema grande de Abrantes. A Navigator não é, a Piper de Pedra não é, e falta uma terceira. E essa, pelos vistos, também não é. Entrou em segredo de justiça, puseram lá os coisas a tirar as análises. Um dia não deu resultado, o segundo dia não deu resultado, metem lá a GNR, não dá resultado, tem que estar um elemento da Associação Portuguesa do Ambiente, porque essas análises têm que ser feitas de hora a hora. Então, às 2 da manhã, tirou uma recolha. Às 3 da manhã, outra recolha. Não, estão guardadas. Tiraram, então estão guardadas. E automaticamente, segredo de justiça. E até hoje, ninguém sabe quem é. Eu acredito que não há dona. A gente sabe que é a Celtex. O Arlindo está a ter de Celtex. E agora o que é que fazemos? Isto passou a ser uma novela para quem segue este caso. Ninguém foi. O pior é que agora apareceu. Aqueles 30 mil metros cúbicos daquele veneno que lá está, que devia ter ficado nos tanques debaixo da fábrica, secavam e eram postos no aterro. Tudo foi, como eles tinham tudo comprado, que era mesmo assim, a tal corrupção ao mais alto nível, que devia estar tudo na cadeia, não é estar a prender lá os presos, porque não tinham 500 euros, e eu vivi isso lá dentro. Eles, para estarem presos, deviam estar todos ali na rua e prenderem as chacanas, porque eles estão a destruir. O rio não é meu, é nosso, me costumo dizer, é nosso. E eles mataram-no. E ainda não temos um responsável que devia ir a tribunal e ser preso muitos anos com o exame dos outros e pagar aos pescadores, pagar às algumas, muitas câmaras que construíram fazerem investimentos nas suas praias fluviais e tinham que os imunizar. Como não há um responsável, eu estou a ver que ninguém... Não é possível fazer um contraprocesso? Pois, a Protex já meteu dois processos lá fora, temos que ir ao Ministério Público, mas isto tudo demora muito tempo. E é possível saber os resultados do segredo de justiça? Pois, devias pôr o processo para levantar o segredo de justiça, mas era... Mas é provar que não é. Mas é que é assim, aconteceu isto tudo. Olha, mete-me só um bocadinho aí no outro, só para mostrar uma coisa. Então, já agora queria só dizer, mostrar às pessoas. Antes do processo de justiça, acho que eventualmente o delegado dá para falar de levantar a água. Chegou ao tribunal, então. Onde é que estão as análises? Desapareceram. Antes do processo de justiça, desapareceu a primeira análise. Depois encontraram lá a GNR. Porque esse deputado da Agência do Ambiente foi lá recolher a água com o GNR, escoltado, e a água desapareceu, as análises desapareceram. Depois é que voltou lá ir a GNR a propósito para receber. Mas isto traz-te outras coisas, só queria dizer muito rápido. Eu, ao fim e ao cabo, também filmei no outro lado. Para só aí um bocadinho. Mais a Jusante, desta ali na zona de Torres Novas, isto é uma empresa também que muito falada. Fabriolios. Fabriolios não tem nada. A Fabriolios é uma empresa que é de óleos alimentares, mas é mentira. Posso-vos dizer que vem 15 caminhões igual a esses que abastecem os postos de combustíveis. Da Bélgica, da Alemanha, da Europa. O que é que eles vêm fazer? Vão limpar lá por dentro com o robô. Todo esse material é altamente corrosivo. A própria estrutura da autoestrada cortou a autoestrada há 23 caminhos. Não há uma erva dentro da ribeira. Essa ribeira vai. Aquela ribeira vai ter o Almondo, Almondo Ortés. E o Arlindo fez ali um filme. Qual um é vídeo. A zona, Arlindo? Torres Novas. Veio o que está a entrar aqui. Isto é a ribeira. É tudo altamente perigoso. Isto vai aqui. Ali é o Rio Almonda. O Rio Almondo, Almonda vai para o Tejo. Está tudo a entrar aqui no rio. Eu filmei isto. Estava a defender o Tejo, e o que é que acontece? Há um senhor, o dono da fábrica, vai-me fazer uma coisa que vocês não veem ali. Eu tinha ali o meu carro parado, no dia 25 de junho, aquele carro é meu, cinzento. Aquele senhor alugou aquele carro, e o meu filho por acaso estava lá dentro, estava para entrar dentro do carro, que e fazem isso a mim. Partiram aquele carro todo, partiram o carro por perto de tal, de propósito. Patrão da fábrica. De propósito. É isto que me aconteceu. O meu filho tem 11 anos. O meu filho estava lá dentro. Não morreu, por sorte. Para só um bocadinho para contar a história, para que muitas pessoas não sabem disto. Isto foi muito falado. Eu estava parado ali. Tinha feito um filme, tinha publicado. Um senhor não gostou de mim, do Arlindo. E estou a cumprir o artigo 66. Aparece-me, naquela hora, aparece-me um carro, um jeep em alta velocidade. Escutem só. Aparece-me um carro. Ele não os conhecia, era o dono da fábrica, o pai e filho. Esse senhor sai para um jeep, espreita-me o murro e disse-me assim: você é o consulado. E disse: você não tem que estar a bater. Eu, se fosse outro, agarrava-me a ele, mas já andava muito tempo nisto. Consegui que o senhor pedisse desculpas e trouxe-o para a sombra. Passado um bocado, o homem disse: e é você, não me interessa, o senhor não tem que estar a bater, porque o senhor não me conhece lado nenhum. E ele começou-me a pedir desculpa. Então aparece aquele Volvo E40, passa por mim, eu nem sabia que era alta velocidade, aí a 7 ou 8 metros para. Mete a marcha atrás com toda a força. Eu só vejo ele bater no meu carro, o meu filho ali. Pum, tu pousares. Entretanto, o senhor estava aqui assim, que era o pai, o carro apanha-no para as costas, ele levanta os pés, vai para o ar, cai no meio das balsas das Silvas, vejo o senhor a escorrer sangue da cara, das mãos, e sai-me um homem e agarra-me, e sai mais dois, e assim, já me comeram aqui. Eu, se me perguntarem desta situação que está aqui para ser resolvida em tribunal, para mim é uma tentativa de homicídio premeditada. Podia haver 3 mortes. Não houve. A gente está mexendo sorte. Eu não me lembro, desde esse momento, é que a gente dá muita ordem ao computador. Eu deixei de processar a informação, o stress foi tanto. Pensei que ia matar ali. O pior é que não há acontecido nada a este senhor. Ele faz aquilo ao carro, o meu carro. Ao fio ao cabo, um carro que também custou dinheiro, era novo, tinha 60 mil quilómetros, perca total, partiu o motor. Até hoje, felizmente o meu filho ficou só com o rendimento na perna, não se aleijou, ele foi só do susto, claro que isto foi uma pilha de meus brutais, eu não sabia o que havia de fazer na minha vida. Claro que eu já era conhecido do Tejo, então como tive um voto da Assembleia da República, todos mandaram para uma coisa de conforto. E está tudo em tribunal. O senhor não se preocupou em perguntar-me se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. até hoje nada. Então, mas espera, o que tu acalmaste, acalmou, e depois o filho dele... Não, era filho dele. O próprio filho mandou o pai e ia matando o pai. Eu, se tivesse, percebes? Ele vinha tão louco para matar, apanhou o próprio pai. E eu estava ao lado do pai, apanhou, partilhou as telas todas, foi assim. Só que à conta disto, repare, isto é um processo. Este senhor, que não estivesse contente, o meu advogado avisou-me. Tenta não interferir muito, eu ia partilhando aqui dos outros. Já tenho um processo interno nos serviços. Tenho outro do senhor que não está contente comigo, não sei o que é que ele quer de mim. Tenho um processo que me dá, se calhar, 8 ou 9 anos de cadeia efetiva. Porque ele vai dizer, ao trato dos melhores advogados dele, ao escritório, o Leitões Moraes, aqui nos gajos de Lisboa, são muito bons. Então dizem que eu andei com uma arma, hoje matar todos. O homem aparece injetado numa cana no hospital. Tem que usar uma máscara da apneia do som, não a pode usar. Vocês vejam, eu que não fiz mal nenhum. Eu é que vou responder a tribunal por isto tudo. Eu é que tenho os processos. Eu tenho um termo de identidade da residência. São as técnicas de empresas. É, mas é do pior aquela acusação, se eu não me consegui defender dela. Tenho outra, a que eu já falei do serviço, o doutor João quer me condenar. E como não bastasse, aí há um mês recebo mais uma carta. E vejo lá o processo em frente. Isto só pode ser fabriolas destes senhores. Até não é que tenho outro, mais dois processos, dos termos de identidade e residência. Que eu, porque eu também falhei e levei-me. Quando me fizeram isto ao carro, escrevi no Facebook. A próxima vez que alguém me fizer isso, vou usar alguma coisa que está ilegal. Foi o suficiente. É o mundo de processos que tenho enrolado. O pior é, este senhor, a fábrica foi fechada. Mas voltou a abrir. Já está aberta. Já lhe puseram uma forense com ela, já tudo está a trabalhar. As pessoas, os velhotes, isto é que está a pedir o teste. Os velhotes, as velhotas, coitaditos, a pedir por favor para os ajudar. Eles não veem mais ninguém, não veem. Mais ninguém do governo se preocupa com eles. É o Arlindo, o cidadão que apareceu ali anónimo. Mas conseguiu falar-se no caso. Conseguimos ter uma reunião, uma manifestação com 200 pessoas. Foi muito bom para aquela terra. Toda a gente tinha uma ideia. Posso-vos só dizer rápido. Quando isto me aconteceu, eu estava na cadeia lá dentro, aparei e disse aos meus colegas, olha, anda cá, está aqui umas pessoas a chorar à porta. Estava tão lá na porta uma senhora mais velha e uma moça nova, a chorar. Porque ganharam coragem. Quando viram que assim na televisão que estes malandros tinham feito o que fizeram, vêm-me contar a versão deles. Eles moram lá na terra desta fábrica e eles têm que ter os buracos da chaminé fechadas, têm que ter os buracos da porta tapada, que eles não conseguem viver, que isto é um cheiro horrível. Oh. Horrível. Até a A23 já é conhecida em Torres Novas para aquele cheiro que está ali. Então, essas pessoas, essa senhora que lá apareceu à cadeia foi para me contar. O marido delas fizeram um baixo acionado e tiraram as fotografias e este senhor alugou outro carro, agarrou no outro carro. Pumba para cima do dele, partilha o carro todo. O senhor da TVI, quando foi entrevistar, aparece lá com um ganjinho. E só me disse, oh, senhor Linda, até tenho prazer de vir aqui. Sabe o que é que me aconteceu? Antes de eu andar metido nisto, foram também com o carro para cima deles. O Maia da SIC, eu avisei-o. Quando fui lá entrevistar também, Maia, não vais para lá. Foi para lá, vou também. Sei que houve outra pessoa que foi testemunhar contra eles. Imaginem, vocês vão acontecer. Se houver alguém que se meta à vossa frente e trave de repente, vocês são obrigados a bater. E é assim. Felizmente, os da Celtejo não teram um processo dos 250 mil euros. Não me atacaram com este. Mas eu estou sujeito. Amanhã acontece. Mandam-me, eles não me dão um tiro, que isso faz uma investigação dentro da judiciária. Mandam-me um carro para cima. Um caminhão. E o Arlindo, tchau, tchau. Depois o Arlindo aparece na televisão. Olha, o Guardião Tejo morreu. Agora vocês podem... Epa, este homem é doido. Pode-me acontecer. Por essa razão, a Amnistia Internacional chamou-me. Ali ao Caixodré. Então, querem-me dar apoio nesta casa. E para a primeira vez vão começar a trabalhar em ambiente. E eu vou ser tipo uma cara de cartaz para eles. Eu sou a cara. Mas existem os anónimos por trás. O tal senhor que lá foi. Aquelas pessoas que se manifestam só para viverem bem, para se poder para deitar na cama deles e respirarem. Uma coisa que nascer mal. E eles não sabem o que estão a fazer. E então esses bandidos, que é o que eles são, andam à solta. Estão a matar os rios, estão a matar os garotos, estão a matar as crianças que o dia não tem nada. E eu não há solta. E estão-me a prender, eu conheço há 30 anos que andei nas cadeias, estão a prender pessoas porque não tinham 200 euros para pagar uma carta que lhe foi ter à casa. Vem qual é a minha indignação? Vem porque é que é minério? Claro. E quem tem os processos todos sou eu. É o Arlindo consulado. Vem porque é que as pessoas, os portugueses, eu noto que eles já começaram assim a ver as coisas, puseram-se no meu lugar. Então um homem anda ali a defender o Tejo. Até os outros metem-lhe, os malandros metem-lhe um processo de 250 mil euros para não falar neste caso. Porque é que a Amnistia Internacional, quando me chamou, não sabia que tinha este problema do carro. Falaram do outro, que era 250 mil. Quando eles viram o carro, isso não pode ser, não pode ser, pode. Eu estava lá com a graça da Associação Zero. Passos. Sim, estava lá, e vocês vejam. E haverá mais casos destes escondidos pelo país. O Arlindo foi um bocado conhecido destas situações escondidas. E o que é que eu faço? Nada, tenho que contar com vocês para partilhar, tenho que estar junto à protesto e vou ter que responder a tribunal e vou ter que andar. E eu não fiz nada. Eu fiz mal. Eles é que estão a fazer mal. Para não vos dizer, só 30 segundos e acabo já. Para não vos dizer, isto também é importante dizer, eu, quando tivemos aqui uma reunião da protesto, sobre este material que vocês viram ali no Tejo, que esta que mudou com o carro, continua a laborar, também está a polir o Tejo, ainda mais aqui para baixo. E perguntei-se o peixe que foi apanhado, algum cadáver, e começou a saber mal. E ninguém o comia. Eu fiz a pergunta ao Ministro do Ambiente, que a protesto teve aqui uma reunião com eles, porquê que eu não mandava analisar os peixes? Cada espécie tinha que ser diferente, porque cada uma pode assimilar o que está no rio diferentemente. Ele escreveu, escreveu, teve-me a mandar a merda, que é o termo, não quis saber nada. O André Silva, do PAN, teve-me ali numa Comissão do Ambiente e perguntou a ele ou a mudança se a água do Tejo estava em condições, se o peixe também não era analisado, se podia comer, se podia se tomar banho no rio, ou andar com caiaques, ou se fosse, e se a água era bom para a agricultura, a tal agricultura que vocês, não todos vocês, mas e a maior parte da cidade, compram nas praças ali, no mar, lá para cima. Resposta, zero. Eu perguntei um dia, e no Gavião, que eles foram fazer umas análises, perguntei ao senhor vereador da Câmara se as análises como é que estavam. Em muitos cancos, foi o que me falaram. E ninguém diz nada. É assim, eu digo que as pessoas morram de um momento para o outro, mas acho que era o dever deles vir a público. Os pescadores disponibilizam os barcos, eu também disse isso onde isto. Disponibilizam os barcos e as redes, eles capturam, mandam lá nos civis, algum peixe que anda e vão dizer, estão bons, estão mal, o Instituto Ricardo Soja ou outro. Não dizem nada, de nada, de nada. Posso fazer uma pergunta? Em relação aos prós e contras, eu achei muita graça, não é? Muita graça, como quem diz. O Arlindo ser sentado ao lado do ministro. Também não. Ou seja, aquilo foi para mim. Eu não vou dizer. Vou deixar falar. É melhor. Qual é que foi a ideia? Não sei, sei é que não. É verdade, alguém já me fez essa pergunta, mas eu acho que... Será que era para estar do lado dele? Não. Ah, eu não tenho. Não. Foi isso? Eu sei é que os homens da Celtés não quis lá estar ninguém. A plena estava lá aquele senhor, para quem não sabe... Desculpa, lá estar a tossir. No meu processo, viram aquele senhor que era o presidente da Velha de Ronda. Eu posso dizer, nesse processo grande que eu tenho, quem é que me está a acusar? Senhor presidente da Vila Velha de Ronda. Senhor vice-presidente, senhor do ambiente, mais um amigo que é enfermeiro e mais um senhor lá de um restaurante. Agora é uma coisa estranha. Como é que eu sei que se eu tenho 15 câmaras municipais e entre uma delas Luz, que está bem longe, me fizeram uma moção, o meu apoio, não sei o quê, para pôr em tribunal. E o senhor Vila Veira de Rodão é a principal testemunha de acusação contra o Arlindo. Isto é filmes que eu tenho que os viver. Vocês reparem, recebem uma carta do tribunal e fico assim, o que será? Eu já tenho um monte delas. Isto enerva, meu, eu que não faço, penso para isso não passar para fora. Porque eu é que tenho que mais sentar. E eu fiz mal a alguém. Vamos ver se a gente, se depois convida as pessoas para ir lá. Eu estou no tribunal, se tiver lá 200 pessoas já dão força, eu gosto de ficar fora. E estabiliza tudo. Diz. Desculpa dizer. Primeiramente, quando tu dizes que não fizeste nada, estás a ser irónico porque tu fazes muita coisa. Eu vou dizer uma data de coisas, vou tentar resumir, falar com a da rápida e não sei o que. Pronto, é o seguinte. Relativamente aos peixes mortos, e vocês estão acima do Tejo, mas nós fizemos a bicicletada contra o fracking, passámos em muitos sítios com muitas fábricas de celulose. Eu que sou de Montijo, conheço aquela fábrica ali em Setúbal, não me lembro agora o nome, mas sim, também teve a ver com. Não é do mesmo grupo, mas é. Mas tem a ver, eles estão é a mesma coisa, só que é outro grupo. Daqui, é outra, 30% sim. Daqui, 20% dali, não sei o quê. Agora, foi uma fábrica onde não se fala, também estão junto ao Sado, mesmo junto ao Sado, portanto, a merdinha vai toda ali para o Sado. Depois, aqui há uns tempos houve um incêndio ali na mesma fábrica. De enxofre-se ali, contaminou ali a baixa de Setúbal ali arredores todos. Ah, as crianças hoje, a escola fechou porque anda aí uma nuvem tóxica no ar, mas ninguém falou. Mas isto é no Sado, mas pronto. Outra coisa, eu sou do Montijo. Eventualmente, ali em Alcochete as pessoas vão ao banho. Porque havia a cena do, antigamente, há 20 anos, os médicos diziam, ah, esta praia é boa no iodo, acho que é o iodo, para os ossos, não sei o quê. As pessoas agora não sabem até que ponto é que o rio está contaminado ali no Montijo, precisamente. Isto porquê? Porque no ICE, que existe ali por causa da história do Tejo, aqui junto à minha zona, estás a ver? O Instituto de Conservação da Natureza, ali do história do Tejo, tinha 5 carros há 20 anos, há 15 anos. Agora tem 2, um está avariado, o outro... E não dá ninguém. Portanto, isto numa de... Ok, estas empresas, eles têm bombeiros, têm corpos de ambulâncias dentro das fábricas, mas depois, o que é do Estado, o que é de todos, o que é nosso, supostamente, né? O Instituto de Conservação não tem meios de chegar lá. E és capaz de ter razão, mas... Depois só para dizer outra coisa. É o seguinte, por causa... Voltando ao Alcochete, porque também recebe o Tejo. E agora com o aeroporto, desculpa estar a falar do aeroporto outra vez, mas a malta não sabe, mas assim, entre Coruche e Alcochete, no Campo Tirdal, onde é o Campo Tirdal da Força Aérea, agora fecharam, existem um dos maiores aquíferos de água doce aqui da zona. Ah, já. E eles pararam as contaminações do chumbo, das bombas, bem para manter. Agora, se vocês, 200 metros à frente, eu conheço Almorol, já acampei em Almorol e mais acima, já fui lá tomar onde vem o aqueduto das águas, não sei o quê, as águas doces. Conheço essa zona toda, mas a cena é, o Estado está definitivamente a cagar-se, e desculpem lá a expressão, mas está-se a cagar para vocês, porque vocês estão a 100 km da cidade. Porque de Santarém para cá está tudo bonito. Parece. Mas tudo o que passou ali, para onde é que foi? Foi também para as praias, foi para o peixe. Mas deixa de ser poluição, mesmo agora. Eu vou-vos dizer que há bocado de manhã estive em Portugal Verde, tenho ali na minha câmara, eu vi, talvez aí com 2 metros, a tal parte visual espuma branca. E não há lá nada que faça a queda de água para fazer mais espuma. Eu vi, fiquei indignado, estive lá em cima no castelo, lá com os colegas que fomos almoçar, e eu vi. Portanto, eles neste momento, como tu disseste, entre aspas, estão-se a pegar para a gente. Estão a disparar igual. E eu já vos disse, há bocado penso que disse, antes era um comboio. Durante o que eles exportavam aquilo que eles trabalham lá via ferroviária, antes deste problema eram 15 vagões, portanto, a transportar. 15 vagões por semana. Nestes dias de confusão, 30 vagões por dia. E nesta altura de que choveu muito, ligou-me quem tem os contactos que eles até fizeram um comboio extra. Estão a disparar igual, tem o cano aberto. E a tal etar nova que eles fizeram a passagem não está a trabalhar a 100%, está a 20%. Eles estão a dar tudo. Era tal especialmente que é esta minha luta, só para rematar isto. Montijo, há 10 anos não havia etar zero. Montijo, aqui na península do Montijo, onde vai ser o futuro aeroporto. Agora temos uma estação do lado do Montijo, existe outra estação entre o Samouco e Alcochete, portanto fizeram pelo menos 3 estações ali na zona nos últimos 10 anos. Tu falaste há pouco na apresentação que, pronto, as estações, a Navigator, as 3 empresas têm cada uma estação, mas a minha dúvida é, se já existiam estações antes das empresas, mesmo sendo elas antigas? Havia, só que é isso que as pessoas sabiam, para que eles têm férias. Após e entre quanto foi a empresa e eles já tinham existente e funcionais? Eles já tinham, só que existe, veja também que você conhecer isto, existe etapas de primeira e segunda geração. As primeiras que eles tinham tinha a parte um bocado biológica, que é, sabes, que é preciso haver umas bactérias. E essa não gostava. Não, era dessas mais ruim. Enquanto eu sei que uma de segunda geração são as melhores, nas fábricas que lançam diretamente no mar, deixa ser a poluição, já tinham dessas ali, tinha uma velha. Por isso eles tiveram que fazer a nova. Mas o problema que está é que eles não são capazes de a controlar. Mas já tinham. Mas as duas, da Navigator de outra, eles fizeram análise e estava tudo bem. E continuamos naquela guerra complicada. O problema é que eles não são capazes de controlar a etária. É muito difícil acertá-la, porque alguém que já lá trabalhou e está reformado, há pelo que a gente tem, dá-me essa informação. É muito difícil, e são muita quantidade de veneno, e desse veneno tem que ser, tipo, quem está a fazer um bolo doseado, para quando entra no rio, porque é muito difícil, as florosas todas poluem. Tenho um engenheiro que me disse, todas poluem. Se vocês me perguntarem, se eu acho que para mim não põe nada. Não sei, daqui a dia está papel, não sei como é que resolve. Ou então, há uma maneira, reduzam a produção, porque está a prova mais que certa. Quando o ministro mandou reduzir os 50%, a água, ao fim de dois, mais ou menos 6, 7 dias, estava completamente transparente. E vou-vos dizer uma rápida. No verão passado, andaram os mergulhadores ali na barragem de Belvedere e um moço lá disse: olha que os mergulhadores são aqui de Lisboa, vão lá à Vila Velha. E disse: eles estão a fazer para tudo. E disse: quando eles lá estiverem, vocês digam que eu fui lá ver. Então eles montaram uma estrutura, foram limpar o tubo. Ao fim de 7 dias, depois aproveitaram uma paragem deles, ao fim de 7 dias, ei, água até era azul na urtiga. Uma maravilha. Via-se a 2 metros de fundura. Eles estiveram lá cerca de 20 dias. Saíram de lá com as trantiguitanas, tiraram aquelas estruturas deles. Ao fim de 7 dias, a desgraça da espuma tudo outra vez. Que prova querem mais eles? Que são eles que estão a poluir? E o próprio ministro disse, não sei se vocês viram aquelas imagens da RTP, foram filmar lá embaixo aquele veneno que estava lá a sair. Sim, sim. A montante do tubo estava a mesma viva. Eu falei com quem andou a filmar. Eu filmei os sacos que eles foram esconder. Vocês já se aperceberam. À noite estava bem com o Expresso e com outro, um deputado. E eles andavam, não sei se viram, com sacos a prender dentro de um... Parece que andavam eles a construir uma casa com pacotes de açúcar. E isso era a areia. Estão a perceber? E eu disse: mas que estes cachos são estúpidos, andam aqui. E então com uma máquina a chupar aquilo. Depois eu já estava à espera para os gajos chegarem e eles foram para o fartelo. Seram bonitos, despejaram aquilo ao fartelo. E eu disse aos pescadores: ó pá, eles enganaram a gente. E diz o Francisco: já nos enganaram. Porque o barco comia-se cheio de sacos pendurados. Aqui ainda consegui ir lá abaixo. Fomos dar a volta, mesmo ao pé das portas de roda, estava tudo lá escondido. Passa o gajo da IAPA e disse: evita-te ir para aqui. Isso agora você não tem hipótese. E eu divulguei aquilo. No outro dia, tragédia. Chegou lá a presidente da Denisa: eu não quero nada disto aqui. Então tiveram que desculpar andar em uma guerra. Agora é aquela guerra que vocês iam falar. Anda que eles vão pôr aqueles 30 mil metros cúbicos de pavoneiro. Mas se lá estão 30 mil metros cúbicos, alguém poluiu. Os portugueses têm razão, estão a levantar o rio. Mas esse prevaricador, esse assassino do rio, não tem nome. A gente sabe quem é, mas não tem. O ministro não é capaz de... E então andamos nisto. Então o que é que a gente faz? A gente não o pode matar? O que é que a gente faz? Temos que continuar a lutar. Vocês vão vendo lá o Facebook, vão lá escrevendo. E vamos lutando, não sei até quando. Temos é que muitas vezes é um problema. É o que eu falei ali, aquela senhora aí do... Já me tenho esquecido, do SETA. As pessoas, muitas vezes... Nós fizemos aqui uma manifestação aqui em Lisboa. E pá, as pessoas não aderem. Não são capazes de perder um... Porque nós somos medidos pelos ministros, pelos presidentes, pelos gajos do APA, o próprio governo. Está poucas pessoas. Isto não interessa. Se eles vissem lá muitas pessoas, era o diabo. As pessoas não vão. Andam aí uns quantos a lutar e os outros... No outro quintal está tudo bem. Para os rematar, como disse um colega meu, quando se fez o crowdfunding e tal, e eu tenho contado isso e fiquei muito triste com ele. E ele disse: olha, eu espero que os problemas venham ter comigo, tu andas a arranjá-los. Claro que ia logo mandar uma sova. Depois pediu desculpa a seguir. Há muitas pessoas que são assim, mais vale estarem calados. Estão a perceber? E vocês não são, também não somos muito grandes, nem vocês são muito conhecidos. E pá, vamos lutando, muito pequeninos. E quem devia fazer o trabalho não o faz. Sinceramente, eu agradeço imenso esta hipótese que houve aqui de favorecermos o pessoal do Tejo, o bandido aqui, que é extraordinário. Sentir que, na verdade, há gente que está a mexer. Pronto. E está. Há gente a mexer. E esta história da gente ao longo do rio que se vão contactando, para mim, mostra que é possível fazer uma rede. E eu não sei até quando é que não chegou a altura mesmo de nós começarmos mesmo a unir-nos com grupos. Porque o que eu estou a sentir é que, normalmente, quando existem grupos de cidadãos, há sempre a porcaria das ideologias, a porcaria... Desculpem que eu falo assim porque eu não estou capaz de falar de outra maneira. É a história dos partidos. É entre tudo, menos o interesse pela coisa pública e, no fundo, aquilo que é de todos nós, aquilo que tem a ver com todos nós. E, neste momento, como está a acontecer com o Tejo, está a acontecer com o petróleo, sabem o que é que está a passar, mais dia, menos dia, está-se a fazer fundo. Hoje houve notícia, por exemplo, em Algesur, na zona de Algesur, já há um luxo com helicópteros pela zona onde vai ser feito o fundo. E ainda está a decorrer a consulta pública. Que até dia 16, e é a mesma APA é a mesma APA que mete esse, essa coisa e que nada está. Ou seja, a sensação que nós temos é que estamos a ser aldrabados e estamos a tirar a rei constantemente para os olhos. E as pessoas vão cedendo, vão tendo medos e não se faz nada. Portanto, o que eu vos peço é, sinceramente, temos que ficar cada vez mais unidos e é uma coisa que é importante. É fazer ligação, quem tiver ligação com organizações exteriores, principalmente organizações da Europa, com ativistas que expliquem e digam o que é que está a passar, não só com o Rio, com a história do petróleo, porque neste momento, para mim, há um grupo que desde o princípio teve com o petróleo e que é o grupo que eu acho que é mais combativo e em várias frentes, que é a ASMA, e eles neste momento querem ter um processo em tribunal, porque todos esses contratos foram feitos com base numa legislação de 94 que está, que é anticonstitucional, e eles querem levar isso a tribunal e têm que levar isso. Pode acontecer que é quase de um dia para o outro, mas que não podem avançar se não tiverem dinheiro. Portanto, às vezes gostaria que 30 mil portugueses pusessem lá 10 euros e já lá estava. Mas eles estão a fazer um crowdfunding? Não. Eles estão mesmo a pedir e vai com uma conta só. Okay. E vão dando noção de quanto é que vai entrando. Portanto, é vocês procurarem a ASMA, com os dois as finais, eles têm tudo, têm em alemão, têm a explicação em alemão, em inglês e em francês. Portanto, há a possibilidade de enviar para a Europa a pedir ajuda às várias organizações. E depois é isso, tanto o TEJO como tudo o que acontece, nós vamos ter que nos unir, de uma vez por todas. Não podemos deixar, e eu estou-vos a dizer isto porque, por exemplo, a plataforma no Tratado Transatlântico, que agora está a mudar de sentido, ou seja, vai para o MIC, portanto é troca neste momento. Porquê? Porque o MIC é o CETA, teve que vir ser aprovado em Assembleia da República, porque, e teve que ir aos vários parlamentos dos 28 países, porque há uma coisa que é o ICS, não é? Que é um sistema de resolução de litígios, que foram obrigados pelo Tribunal Europeu a terem que enviar para ser aprovado nos parlamentos. E então, os Estados agora estão já a inventar uma outra coisa, que é o MIG, em que já não é preciso, ou seja, está a acontecer agora 30 tratados que estão na Forja, na Comissão Europeia. Um deles é o do Japão, que eles querem aprovar até ao final deste ano, que já não tem esse sistema de resolução de litígios, porque já estão a pensar no MIC, em que já não é preciso. Ou seja, na Europa resolve-se todos os tratados e não é preciso vir nada aqui. Ou seja, até essa história do, por exemplo, da Celtejo, pode ser resolvida num tribunal desses. E mesmo que o governo queira fechar, já não consegue. Ou seja, e é sempre o nosso dinheiro que está para a frente. Sempre o nosso dinheiro que está para a frente. Ou nós nos unimos, porque isto é um ataque neoliberal, que é um ataque em todos os sentidos. E eles querem lá saber. Eles devem estar a pensar que têm hipótese de ir para Marte. Ainda não percebi muito bem. Acho que estão todos. E depois os locários também estão com esperanças de poderem ir como criados nas naves lá para Marte. Deve haver qualquer coisa assim. E acho que é isto que nós temos que começar a... desculpem lá alongar, mas isto é uma coisa de coração quase. Pronto. Eu só ia perguntar se não é possível fazer análises independentes. Porque elas devem ser muito caras, não é? Mas isso também, eu acho... Nós agora temos uma empresa, ofereceu-se para... me enviou um e-mail ao movimento para colocar aparelhos para análise em vários sítios do TEJO. O que pedem só é que nós divulguemos os aparelhos. Esses aparelhos custam algum dinheiro, 1.000 ou 2.000 euros, e já começam a aparecer pessoas interessadas, em colocar essas sondas. Essas sondas vão analisar vários parâmetros da água, inclusive o oxigênio e outros parâmetros. Quero também dizer que nos últimos tempos têm aparecido cada vez mais técnicos que nos querem ajudar e querem dar o seu conhecimento ao movimento. Nem todas as pessoas ligadas, por exemplo, o Cardoso Moura e outras pessoas, outros técnicos, porque nós, a maior parte, nós somos uns leigos nessa área. São cidadãos? Pois, mas às vezes não é preciso. Há bocado estava até tive essa conversa com aquele rapaz. E então é o seguinte, eles dizem que é uma conversa de engenheiro para engenheiro, são todos engenheiros ou doutores, e então uma pessoa não pode opinar. Isso é Portugal? Não. E isso acontece. É só dizer as coisas com a mesma assertividade com que eles dizem. E bate-me. Porque qual é a pessoa que, ao ver aquela espuma, não percebe que aquilo está poluído? É isso que acontece. Só quando a discussão. Mas nós temos feito também encontros para termos técnicos a discutir. Ainda há pouco tempo fizemos em Castelo Branco, em que tivemos. Deve ter um presidente da Câmara de Castelo Branco e que esses encontros precisamos dar um cariz mais científico e também fomos as pessoas a discutir. Quer dizer, isso já não, o movimento tem crescido bastante nos últimos tempos, com a ajuda do Arlindo e de todos, e neste momento é preciso não deixar esvanecer isso e continuar este trabalho, porque se não estivermos atentos e com a ajuda de todos, se nós não nos preocuparmos com isso, isso pode esvanecer-se com o tempo e pode voltar tudo ao mesmo. E é isso que a CELTE está à espera. E é isso e nós estamos cá para fiscalizar isso e contamos com o vosso apoio, que possam divulgar as nossas ações e que estejam presentes no dia 19 de maio, numa descida de canoa. E há um percurso muito giro para conhecer, que é ir de comboio aqui da estação. Sim, claro. E ao longo do Tejo. Ou de bicicleta, no caso do Jorge. Podem levar as bicicletas no comboio. E depois lá, pegar a bicicleta e ir até ao Tejo. É lindíssimo, logo a partir da Ortiga é lindíssimo, principalmente se for assim, já mais para a tardinha ou de manhã. A estação é Ortiga, é isso? Não, a exceção é Vila Verde Roda, onde vão ficar. Vão ficar em Vila Verde Roda. E depois, logo ali está o cais, e depois podem voltar à tarde. Portanto, é um dia. É um dia. É um percurso agradável. Para um comboio leva muita gente. É mais, não é tão económico que devia ser. 600 mil pessoas. Mas a pessoa vai lá descansada, pode ir à casa de banho. E é mais. Eu gosto mais de andar de comboio. E é giro, é muito giro fazer aquele percurso. Não sei se vocês já fizerem, já daqui alguém fez. É a linha da Beira Baixa. Não, só conheço assim desde o Mar da Palha até a Foz. Olá, eu não diga isso. Eu sou muito mal. Estou a ser honesta. É giríssimo. Mas não é? Não é giro. Afluentes. É giríssimo aquele percurso. É porque é sempre paralelo ao Tejo. E a luz e que dá. É muito agradável. Ok. Acho que já está vendido. Vamos publicar no nosso site para ver se mais pessoas aderem. Sim, nós. Mas tantas aparece gente a mais. Mas pronto. Sim, nós temos. Já é o sexto lugar que fazemos. Já fizemos vários. O primeiro que fizemos aqui mais por causa da navegabilidade do Tejo, porque aqui foram também, não falamos nisso, foram criados dois. As barragens foram criadas logo nos anos 60. E a seguir criou-se um açude em Abrantes, insuflável, e parece que e nesse dia, no dia 7 de Abril, na reunião do Movimento para o Tejo, vai ser apresentado o projeto do Alqueva. Vai lá um senhor engenheiro nesse dia apresentar o projeto. Já informamos as várias associações de ambiente que fazem parte do movimento e já fiz questão até de fazer aquelas pessoas como a Ana Mogiota, que se diga mais sobre as barragens, porque isto é um projeto que não tem pés na cabeça. fazer do Tejo uma alquiva. É apenas outra ideia. É cada ideia. Já o alquiva era polémico e passou. Agora, mas agora serão. Agora acham que já nos serão, serão sete. Sete. Mas ok, vai lá. São sete açudes insufláveis. A proposta é que se façam sete açudes insufláveis. Sete açudes insufláveis. E há dinheiro já para fazer isso e há vontade de fazer isso. Portanto, se houver muita pressão do poder económico e se nós estivermos passivos, é possível que se façam essas coisas, essas operações. É que estar atento. Se não... É a velha expressão, basta estar calado para as coisas acontecerem. Pois. E é neste dia 7, que vamos fazer... Abril, maio. Isso é a reunião do movimento. Ah. Nessa reunião do movimento, dia 7, vamos ter a apresentação do projeto, do Alqueva, na reunião, e vamos discutir o sexto lugar, que já sabemos o sítio, já sabemos a hora, mas há que afinar ali algumas coisas em assembleia, às vezes acabamos isso. Porque se um a pensar ou dois, tem que ser mais de dois, que é para depois... Eles também dizem que é para ser navegável até a Abrantes, mas assim, que filme é que eles estão para aí arranjar? Esse tal projeto do Alqueva? Eles são malucos, ou quê? Então, onde é que eles têm espaços para pôr aquilo? Mas vão lá apresentar o projeto. Sim, há uma vontade... Deve ser para aproveitar, mas é algum dinheiro, tal esquema. Aí vai o projeto, cai aquilo e para não fazem nada. E orientas. Não pode ser isso. Não, é que vocês em cima reparem bem que a maior parte das vezes os centros fazem todas estas coisas com subsídios do Estado. Pois, faz. Os contribuintes. Eles andam a procurar dinheiro. Exatamente. A história do petróleo, às vezes vão ver quanto é que eles andaram a receber para andar a investigar petróleo em Portugal. Mas que durante anos e anos, desde 1960 e tal, que eles andam a receber dinheiro do Estado para explorar. E ainda não se encontrou nada. Ainda não se encontrou petróleo. Nada. Porque... E nós já começamos a desconfiar que não é só petróleo, tem a ver com o litro e tem a ver com isto. Porque, por exemplo, o fracking, não é? A história do fracking nos Estados Unidos já está em baixa. E então as empresas viram para a Europa a ver se sacam verbas para se salvarem. Portanto, isto é uma análise. Portanto, há que acordar muita gente, há que acordar. E antes que me esqueça, dia 14 vai haver uma manifestação do que é organizado. É isso que eu queria dizer. A gente vai no 19 de maio, se vocês verem no 14 de abril. Exatamente. Não é, mas é bom que se juntem. 14 é exatamente contra o petróleo, tá? 14 do próximo mês, de abril. 14 de abril contra o petróleo. É que dia da semana? É sábado. Acho que é sábado. Quem sabe? Temisa. Temisa aqui é um bocado. São 200. Hoje fizemos. Chegas às 3 da manhã. Já fiz 200. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Ah, uma das coisas também que eu esqueci aqui de falar quando falei do movimento. Nós não recebemos de ninguém financiamento para as nossas. É tudo as nossas. O Arlene também. Até estava ali uma camisola, o 10 vivo que tu compraste. Ainda não paguei os 5 euros. Portanto, é com uma imensa dificuldade que nós às vezes nos deslocamos. Hoje, para estar aqui, fui preciso do Arlene. Eu fui até a Ortiga e ele trouxe-me de cara até aqui. Porque. Pronto, eu tenho o ordenado também baixinho. E é assim que todos isso funciona. É com algum sacrifício do movimento, que nós, para estarmos em sítios, temos que. E às vezes não temos tempo. O Ardente já tem uma agenda super preenchida, não ganha nada por isso. Só o que nos motiva é o amor que temos ao Tejo, é a ligação que temos ao Tejo. Que ao fim e ao cabo, os avós do Ardente viviam do Tejo, os meus também, eu também estou perto do Tejo. E essa relação que nós temos com o Tejo, que não queremos continuar de costas viradas, como está a acontecer às populações ribeirinhas, que estão a virar costas ao Tejo, e alguns vão trabalhar para a Celtejo, porque querem comprar um carro e ter uma vida e ser burgueses. Este sonho, acho que é um sonho. Não é, não é que tem que ser combatido. Nós não podemos ficar dependentes dessa gente. Porque esta ambição, quando chegamos a uma altura, eu já posso falar por isso. Eu olho para a minha vida, eu tenho, já, daqui a tenho 60 anos e já fiz tudo, já casei, já divorciei. Ou vou começar tudo de novo e acho que não tenho nada. Pá, eu fiz tanta coisa e reparo que em termos de dinheiro eu não tenho nada. O que é que, quer dizer, depois de uma vida é que eu reparo. Eu devia usufruir mais da vida e fazer. Eu gosto da natureza e estar em contato com a natureza do que ter feito tanto, ter esse percurso que as pessoas fazem todas, ter emprego, ter carro, ter comprar casa e depois. Mas o que é que eu tenho? Mas o que é que sobra? É isso que nós temos que pensar nisso. Porque senão, quando chegarmos à quando chegarmos à idade, vão perceber. É pá, fogo. As gerações da seguida assim já não podem pensar muito nisso, não tem grande hipótese. O sonho de terem o emprego ainda continua. Por isso é quando eles trabalham para ser para comprar um carro, tu pegas. É isso que tem que mudar. Se eles pensassem de outra forma, se calhar. Okay. Isso é que tem que mudar. Zé, não pensem em carro. Nós começámos de bicicleta. Sim. E o malta dizia, vocês são malucos, de bicicleta, do norte até ao sul, fraca, em que é isso? Petróleo, em Portugal, lá estamos ricos. E dois anos depois posso dizer, como estava a dizer há pouco ali fora, pá, nós começamos, eram uma ou duas associações a lutar contra isto, agora são 30. Pois. Ou seja, lançar a semente. E eu certamente vou para a minha terrinha, que somos banhados pelo Tejo. Quando desce e sobe, é o Tejo sempre. Mesmo que venha com o mar ou sem mar, mas é sempre Tejo. Eu chego lá e digo às pessoas, olha, atenção, quando forem tomar banho. Pois não tenho cuidado. E pronto, se bem que este tempo já está lá um alerta a dizer, Alcochete, atenção, ó. Aqui em Câmara de Alcochete não aconselham muito o banho, porque eu estou também no informático, mas a Câmara de Alcochete já não aconselha o banho. Aquele tem uma zona úmida de... E os flamingos desapareceram? Não, os flamingos são lá a pontapé, mas os flamingos em Alcochete não os apanham. Só se fores mais para a zona do Mochão ou se fores para o Montijo. Os flamingos há 5 anos começaram a ser vistos em Aveiro e para cima. Porquê? Porque parámos com, lá está, com a poluição em Portugal, com as indústrias, com a poluição atmosférica, os flamingos já estão quase ao pé do Porto, voltaram a nidificar cada vez mais e mais assim. Que é estranho porque na Europa os bandos de gatos estão a desaparecer. Estão a desaparecer, até os pássaros, está tudo. Os pássaros, os gafanhotos, os joaninhas. Temos que ir andando. Fica só a pé. Temos que ir ao tigre. A tampa. Uma vaquinha para o transporte. Isso é que era bom. Não quer nada. Não quer nada. Então é assim, fica para vocês. Não. Isso é que era bom. É o normal aqui neste. Mas eu quero. Então olha, vocês já têm um cofrezinho. Fui eu que dei. O Arlindo. Eu é que vim às minhas contas. Ele está obrigado. Mas eu ando nisto, posso. Não há problema. Claro. Eu também posso perguntar. Por um bom, visto e deixe-te chegar a tempo. Então é para 19 de maio. Ah, pode ser 19 de maio.